Pra ter uma vaquinha, não sei porquê. Sério? É porque ele é leite com groselha. É a vaca da teta sedentada. Leite com sangue. Bom. Nossa. Na última sessão, então. Não sei, tem uma porrada aqui pra gente. Você fica tão complicado. Achei. Vocês estavam enfrentando os dois berrerites, berrerite vermelho e berrerite azul. Depois deles terem disparado, ó, aquela onda de energia incapacitante que deixou todo mundo boiando no espaço. Isso é mesmo que a magia do Harry Potter lá, dos diabretezinhos. Ficou todos marcando. Certo. Bom, enfim, eu vou encurtar a questão do combate. Tá? Mas vocês foram lutando contra ele depois deles terem sido separados pela explosão que o Sebelin disparou. Eles estavam bem mais enfraquecidos e estavam vencendo eles facilmente. Tá? Conseguiram matar o Berrerite Azul fácil. Sobrou o Berrerite Vermelho, ele apelou. Ele juntou energia de fogo numa mão, energia congelante na outra mão. Juntou as duas, formou uma esfera de energia e disparou na direção de vocês. Uma esfera de energia, um raio de energia muito poderoso. Mas não foi o suficiente porque vocês conseguiram esquivar e executaram-no. Quando vocês executaram ele, começaram a vasculhar a sala aí pra entender o que estava acontecendo, o que tinha nesse local estranho aí. E assim ele correu lá na porta, na última porta lá, que é a porta, teoricamente, do berçário, pra ver se realmente era o berçário. Enquanto isso acontecia, pra ver se as crianças estavam lá dentro, né, a Toph foi tentar sentir o ki das crianças, né, comparando com o ki do Murin e a presença dele dentro da trama para tentar achar os dois, né? E enquanto isso, lá em cima, vocês vendo através do piso do teto transparente, né? Mas já fez caca, né? O Murin tava lá enfrentando o pai dele e aí desistiu de lutar contra o pai dele e fugiu, se mandou. Abriu a próxima porta e apareceu a rainha e a torre. E a rainha e a torre começaram a atacar o Murin sem dó. A torre começou a andar e bater com os dois punhos juntos no peito dele, fazendo o golpe Dailion, né, jogando o Murin longe, batendo forte. E a rainha simplesmente reagindo às ações do Murin e contra-atacando em seguida a ele, de forma praticamente indefensável. Quando o Murin viu que a coisa podia ficar complicada, ele resolveu voltar. E aí ele retornou no corredor, mas foi seguido pelos dois. Né? E um pouquinho mais atrás estava vindo o pai dele, o cavaleiro. E aí, nesse exato momento, a Toph, ela abriu a porta. A Sierra abriu a porta. Viu que do outro lado da porta, de fato, era um berçário. E fez um mapa até. Fez um mapa. Fez. Por exemplo, do Golem e do Jarl. Tá aqui, ó. Esse é o mapinha. Ele se completa aqui, assim. Nossa, esse jeitão aqui. Viu que dentro do mapa tem um... Dentro do mapa. Dentro do tal do berçário, existe na direita dois berços que estão chacoalhando, sendo embalados por dois servos invisíveis. Diante da porta, ela viu que tem uma estátua de um metal estranho, metal desconhecido. Chegaram a identificar o metal? Sim, você comentou. Sim, identificou o metal. Oricalco. Bateu os olhos no metal, viu que é oricalco. Também conhecido como prata alquímica, um material que teoricamente ele tem a propriedade de ferir corpos e almas. E na esquerda, um monte de tesouros. Quando ela correu os olhos ali na esquerda vendo os tesouros, um dos tesouros se ergueu e foi levitando na direção dela, tentando sugar a alma dela. O jarro das almas. Você conseguiu pôr a alma. Não, porque ele tá muito perto, sai fora. Você é retardado, Kurt? O jarro das almas já foi pra cima da Ciere pra atacar ela. A Ciere voltou, fechou a porta. Né? E aí, Ciere? Nada. Coisas de mulher. Mas eu senti coisa que de você mulher. Não, revelando a sexta presença. É, uma presença tão ou mais forte do que vocês mesmos. Naquela é lista rei. Que vocês tinham visto. Esse é o rei. Não. E aí? Tá de boa, né? Anda de um em um. É um item. Anda de um em um. Até ele chegar. É, eu imagino que como eu fechei a porta, ele não vai conseguir abrir a porta. E aí, a Toffel olhou pra cima e falou: não, achei os filhos do Murin. Estão lá em cima, estão lutando contra ele. E a Toffel puxou a energia da runa da energia, fez um Kamehameha gigante, abriu um buraco nos tetos, um túnel embaixo dos pés do Murin, e aí todo mundo despencou lá pra baixo. Caindo ali, né? Todo mundo caiu em pé. Mas a gente tá tudo em família. E aí, quando todo mundo caiu ali, a Toffel revelou pro Murin: Murin, esses dois aí, eu sei, a torre e a rainha, não, são seus filhos. E aí o Murin caiu de joelhos e a sessão acabou. O Murin caiu de joelhos e vai tomar um burpal. Ave Maria. Vai tomar um burpal. Pode tomar um vorpal, pode tomar um vorpal. E em cima dos berços lá dentro tem o desenho da torre e da rainha. Ah, era isso. Eu pensei que era uma camiseta e um chacoalho. Não, é que fui eu que desenhei. Parece uma Bom, camiseta. Parece uma camiseta. E aí, vamos rolar a iniciativa tudo de novo então, né? Quanto tempo passou isso, Jeff? Ah, um minuto. Ah, segundos, né? Um minuto, vai, é o tempo do combate. Não, só pra regeneração. Ah, tá. Então, um minuto são 10 rodadas, estão 310. Tá full. Não, tô quase. Caralho, Bredão. Bom, vai ser um ponto heróico só pra cada um mesmo? Não sei, eu distribuí um só, mas não sei se você quiser dar mais. Você eu vê, aceitaria mestre. Mais, porque eu acho que eu vou precisar, nesse combate eu vou precisar. Mas saiba que mais. Dois ou mais três? Ponto é... Mais ponto pra nós é mais ponto pra ele também. Dois ou três? Fazer, vai ter que ser dois, mano. Dois aí, ou três, dois ou três, tipo assim, dois eu ou três. Tento, agora a maioria decide. Se vocês escolherem um, eu aceito um e pronto. Vixe, me deu três. Dois a mais. Pra cada um. Tá bom, cara. Ele tá muito... Ah, agora, bonito, olha, né? Olha o susto. 15. Cinco por pessoa? Eita. Não. Ele tá com um só. Aqui estão meus pontos heróicos. Os meus pontos vilanescos. Só cinco? Só. Que você não precisa, né, cuzão do caralho? Exato. Não sei. Mas é o suficiente pra matar todo mundo. Então, bom. Vamos rerolar a iniciativa, né? Vamos rerolar. Antes de rerolar a iniciativa, segura os dados aí, vai chacoalhando. Segura a emoção. Quando a Toff destruiu o teto e abalou toda a câmara, né? Ah, pode arrancar esse campo de magia aqui do cabecinha também. Isso abalou toda a câmara. Né? Fez com que todas as portas, toda a estrutura chacoalhasse e as portas se abrissem. Então se abriu. Hã? Bem pouquinho. Ah, eu entendi. Abriu o cubo gelatinoso. Não. Essa ficou fechada. Essa que abriu, por sorte, está vazia. Essa abriu, por sorte, está vazia. Fechada, fechada. E aí aqui, abriu. Sim. Abriu. Vim de um lugar longe pra dizer pra você: não entra naquela porta nem passa por aquela gosma. Onde? Beleza. Beliais. Vai por mim. Abelhas. Ah, a porta das abelhas também abriu. Abriu. Abelhas? É a usou esse ar junto aqui. Nossa, a porta das abelhas abriu. Fudiu. É porque aqui era uma porta aí. É. Belial é um demônio. É. Eu falei, ué. Não, é abelha. É pior que Belial. Esses nomes aqui não. Não, mas quatro. Pronto. Bom, quando as portas se abrem, todas elas, começa a sair um enxame gigantesco de abelhas. Só que essas abelhas, elas são do tamanho dos punhos do Murin. Caraca, cuzão. Abelha do Jurassic World. A abelha Trosmo? Essa abelha eu tô também, mas é a runa. Essa aí é a runa. Mas daí a gente tem alergia. Ah, tá, você não falou que a Toff conseguiu cavar... Ah, verdade. Não, ela não gravou. Ela sabe como faz. Não. Ela não gravou? Não. Ela sabe como faz. Sabe como tira, como gravar a runa, mas não gravou ainda. Por enquanto. Tomar um tiro, acho que vai dar um. Essa parte provavelmente está aberta, né? Não basta a barra. Tá aberta. Tá aberta. A Sierra e a Lisbeth tentaram descobrir como gravar a runa da energia, não conseguiram. E a Toff, na hora, tá puxando a energia de lá pra destruir tudo. Aí ela conseguiu, teve um insight de como gravar. Caralho, tanto de energia que ela puxou pra runa. Poder fazer a Lotus, ela não gravou? Não. A gente não precisa gravar a runa, a gente precisa tirar essa runa daí. Não tem como, mano. Tá gravado na runa da existência. A gente tem que tirar, porque a gente precisa ter outra aleatória. A gente precisa dela pra usar na. Não, não, não, mas aí não é a runa de verdade, gente. É só uma marca da runa que tem aí. Sim, ó. É só a marca? É. Ela só foi gravada. Foi gravada na existência. Eu achei que era a runa mesmo. Não, é só a marca. Ah, então é a marca. Da mesma forma que marca a runa em vocês. esse plano foi marcado pela runa. Ah, tá. E agora a Toff sabe como puxar a runa pra ela, mas ainda não foi feito isso. Sim. Tá? Então abriu um enxame da destruição indo pra cima de vocês. Esse é o nome do bicho. Uhum. A porta seguinte. Enxame da destruição. A porta seguinte. Quatro mortos-vivos. Que são esses? São esses bichos aqui, ó. Isso aqui é dinheiro? É. Tesouro. É uma porta só de tesouros e uma porta de mortos-vivos. Ah, é separada. Uma porta de mímicos? O quê? Os tesouros aí? Não sei o que são ali. Porque saiu o primeiro que você viu e já começou a te atacar. Esses mortos-vivos aqui, ó, aqui, ó, são múmias. São múmias que estão saindo. Quatro múmias que estavam presas lá dentro estão saindo pra ir atacar vocês. Tá? E, além das quatro múmias, a última porta que se abriu lá... Quando a porta se abriu, vocês viram que lá dentro tem uma esfera de aniquilação. Um orbe negro. Um orbe negro que ele tem um metro mais ou menos de diâmetro que tá flutuando. Quando a porta se abre, ele começa a deslocar na direção da porta lentamente. Tira a Denise daí, pelo amor de Deus. Ah, eu achei que era a esfera da aniquilação. A Denise já tá dentro da esfera da aniquilação. Aqui, da esfera da aniquilação. Tu quer morrer, pô? Põe de outra cor. Você vai achar que é o nosso ponto. Calma aí. Põe o vermelho, cadê o... São branquinhos, sim. Aí também a gente vai pegar. Fala da Annihilation. Faz assim, ó. Fala da Annihilation. Esfera do mal. Tá lendo caixinha... É, pega qualquer azul. Negocinho. Cadê aquela caixinha? Azul. Hum? Tem a caixinha azul. A caixinha azul, pega um ponto heróico de outra cor. É, tem aí dentro. Ah, o vermelho aqui. Coisa aqui. Acho que é o tamanho certo, né? Ou qual é o tamanho, né? Pega uma basezinha assim, ó. Aí, ó. Dá uma fichinha preta. E aqui. Aí, pronto. Acho que é o... Pronto. Aí, ó. Agora parece um portal. Esfera de aniquilação, plano. É uma moedinha do Mario. E é isso, tudo isso tá atacando vocês. Beleza, então é isso. Só, tem mais duas portas ali que dá pra abrir também. Mais três portas. Deixa fechada. Depois assim ele abre, relaxa. Depois. Sempre. Então tá. Então vamos lá. Coloca eu lá perto da porta, por favor. Vamos rolar a iniciativa então. Vou botar o bichinho ficar aqui, mais só pra segurar o ponto. Eu tava lá? Sim. Ficar pesado. Aliás, não. Não, foi sim, eu fui sim. Daqui, é, você estourou aqui, né? Vocês querem usar isso? Não pode ser. Você quer? Manda. Bota no meio aí. Bota aí, porque ninguém vai entrar ali. Ah, deixa aqui, mano. Vai entrar aqui. Eu vou rolar a iniciativa dos bichos aqui também. Deixa aqui, então. Deixa eu ter o gole e o peixe das almas. Eles agem em bloco ou separados? Ô, Jeff, pega uma miniatura pra fazer o golem aqui, mano. Faz em bloco de salas. Aqui, ó. Pronto. Tipo, esse aí é o Morin. Mas eu não tô mais, eu transformei. Ah, se transformou? Agora que caiu no joelho, eu começo a me destransformar. Ok. Tipo, ó, porque daí passa um bloco, fúria, passa tudo. Dois blocos, três blocos. É como se eu tivesse em... Por blocos, então. É, mas bloco de sala, mais fácil. Exausto. Não, tudo bem. É por tipo de criatura, né? Uhum. Então tá. Então, eu rolo ou vocês rolam? Cada um rola o seu. Então, O quê? Depois que a pessoa é defenestrada... Rola o seu o quê? A sua iniciativa. Então tá. Serinha primeiro. Nada, deu 41. Serinha o primeiro. O cara tira 5 no dado e 41. 41, né? Tá marcando aí? Eu tô. Tem aplicativo. É 32 da TOF. 32 da TOF já tava. Manteve. Champs. Deu 12, né? Deu 16. Putz, já tava. 2 mais 8. 20. Quanto? 20 da Lisbeth. 20 da Lisbeth. E 35 da Sierra. 35 da Sierra? É. Ok, só falta eu. Só. Você então, tá. Várias vezes. Então você vai ser. Isso aqui, forma normal, né? Vamos lá. Primeiro eu vou jogar pros mortos-vivos. Quer que a gente joga pra você? Não. Obrigado. Primeiro pros mortos-vivos. 7. 7 mais uns 49. Mortos-vivo não tem 50. É múmia. Aí fudeu. Só domado agora do necromante pra domar essas múmias. desculpa. Necromante. Você não é necromante. Não, mas eu controlo os mundos dos mortos. Porque é muito que bosta essa iniciativa, hein? Quer gastar um ponto heróico já? Não. Ele deve ter mais 10 no máximo. Ele falou que tinha 5 só, ponto heróico. Não, mais 10 é de bônus. Ah! Não vai adiantar 17. Muito com eles, é. Ok. 10 de bônus. Os bichinhos foi. Então agora eu vou jogar a iniciativa. A Bena. Do ponto heróico. Do ponto heróico. Pô, mas que merda! Tá, eu joguei aqui, o dado não tá rolando também. O meu caiu 5 seco aqui. Eu deixei ele continuar jogando ali. Vai derrolar o dado. Tá. Sai, dado, você, tá cuzão. Agora eu vou jogar a iniciativa do pai do Murray. Não, joga esses aqui, não é um bloco só? É. Você quer matar nós de uma vez, né? Pode ser, pode ser. Humor, né? É só o bloco do xadrez. Esse bloco do xadrez aqui, então. Sim. Nossa, tá osso, hein? 52, né? Deve ter bastante iniciativa. Ai, cadê? Não muito, não. Mas tá aqui tirando 5. Mas aí depende como que ele vai fazer, né? Quando ele faz com o bônus, pra poder fazer do bloco. Não, mas ainda assim não tem 20 milhões de destreza. É o bloco unido do Neron. Somar e fazer alguma coisa. Falta as abelhinhas. Uma coisa ali, somou esse bagulho. Abelha não nem tinha colocado aqui. Nossa, não saiu um resultado maior que o 3 aí. Você viu? Eu tô vendo uma estratégia. Me deixar rolar. Uma das abelhas. Bastante iniciativa aí é a Sucubo, mano. Pela iniciativa. Ok. Sei lá. Eu quero pegar o maior. Opa, aê! Ainda bem que foi as abelhas. Por que você falou que não tá rolando, Bredão? Vamos ver, ó. Quer ver, né? Ah, é porque bateu aqui antes, mas mesmo assim. Mas deixa ele continuar jogando aí. Oi. Tava tão nice ele tirando 5, 3. É que funciona assim, se a gente. Falta uma última iniciativa do jarro. Do jarro, né? Isso. Do jarro e do golem. O golem já foi. Não, é um bloco, gente. 14. Então, 14 aqui. Tinha um golem lá dentro também? Tem um golem de oricalco. Okay. Vê se tá tudo ordenado. É bom, primeiro age. O altar. Não, não, o altar é um golem. Move o grial daqui. Ah, tá. Agora faz sentido. Beleza. Primeiro, Celerim, você. O que você vai fazer? Celerim, volta! A gente precisa de você! Fala pra ela, top. Fala pra ela, Celerim. Você tava aqui. Tá em dragão ainda ou não? Não? Ah, não, na verdade, eu tava aqui no meio, mas você pode ser ali porque, tipo, caiu tudo? Isso, aí a gente tinha jogado você pra cá, pela verdade. É, então aí mesmo. Mas você tá em forma de dragão ainda, né? Tá. Cadê o dragão? Tá aqui, ó, daqui. Pode ficar mais fácil de mexer a miniatura. Eles são inimigos, né? Não, são os filhos do Murray. São inimigos, né? Não! Sim, papai, morra! Joga um monte de adaga nas costas do Murray, adagas mágicas. Tá, eu vou testar uma coisa. Tá. Puxa um pouquinho mais pra lá alguém que é alto, porque eu não alcanço pra puxar mais isso. Faz, hein? Valeu. Eu acho que não vai resolver. Tá. Eu vou olhar bem pros filmes do Murray. Não vai mesmo. Ok. É. Por que vocês estão fazendo isso? Que criatura atacaria o próprio pai? Vocês não têm consciência, não? Façam o seguinte. Rendam-se. Não vai adiantar, cara. E eu uso sugestão em massa. Não, mas nem pra prender, porque mesmo prender é aqui que tá vindo o sol. Sugestão em massa. Tem que jogar o quê? Sabedoria? Isso. Bom, eu acho que não vai servir, mas eu vou jogar no pai do Murray também. Okay. Vai ser nos três, né? Na verdade, é o que mais faria sentido. Eu e o filho. Tá mandando se render. Isso. Ô, Di, tem de chocolate ainda? Tem. Pega um pra mim, por favor. Tá. Manda o que você vai pra mim. Deixa eu achar. Sabedoria, né? Isso. Sabedoria. Tem um ice aí também, viu? Uhum. Mas eles têm resistência à magia. Tem pistache aí? Tem o quê? De pistache? Não, pistache é só quem não. Obrigado. O que você viu? Tem pistache se tiver. Não, não tem. Vamos lá. Filha, torre. Foi ruim. Filho, torre. 13 e um quino. 14. E pro pai não precisa jogar. Pessoal? É, o pai não tem alma, né? Pessoal? Não tem mente, né? É, eu vou ver aí. Tá, ok. Tô gastando uma resistência lendária da filha. Ah, osso, isso aqui mesmo. Imagina. Você fica pra cá, Jeff. Mas eu preciso ficar aqui, né? Vai ter que ver as informações do shield. Amor, leva mesmo um pouquinho pra lá. É, pode ser. É. É, nesse não tá ligado uma na outra. Mas se você for puxar a poltrona aí, só pra até o sol baixar um pouco mais. Não tem outro arame, né? Não tem, tem que... Você não quer mudar ela de quer, lugar? Quer vir você aqui mesmo. E eu viro lá? Se você quiser, mas, amor, a gente não, puxa pra lá. É? A gente puxa pra trás aqui, ó. Aqui, ó. Puxa aí, ó. Puxa aí, galera. Só puxa por baixo da mesa aqui, porque o tampo é separado, tá? Talvez ajude. É, você tá de cara com o pano. Ah, melhorou. Aí, agora sim. Valeu. Ah! Valeu. Valeu. Isso que a Denise faz. Não fala, seu filho da puta, velho. Para de meter gás em mim, buceta. Peito compensado. O quê? Froco, hã? Tô imitando o cara vendendo. Leite compensado, foco, compensado. Chocolate. Bom. Tá. Ela resiste. A torre. É filho do Chance mesmo, né? Falhou. A torre ergue os braços. Seria engraçado. Seria engraçado o rei, né? E o pai do Marine continua atacando. Ele sai correndo. Tá. Calma aí, então, que eu tenho uma coisa pra fazer. Não faça essa coisa, depois eu farei a minha. Tá aqui. A gente sabe o que é o pai do Murray? Minha reação. Hã? A gente sabe o que é o pai do Murray? Uhum. Ou não? Não. Não. Não, tá. Sim, sabem. Vocês estavam ouvindo tudo lá embaixo. Ah, é, a gente tava ouvindo. Eu vou andar. Eu tava ouvindo. Você não chegou. São bônus. Eu fofoca com você. Eu uso a cauda pra dar uma rasteira no pai do Murray. Ok. Você faz um save and throw de força. Deixa eu ver como eu não vou fazer lá em cima lá. Deixa eu ver. Deixa eu ouvir como eu não vou fazer lá em cima. Pô, são bala. Cadê? Força dele. Cadê? Tá pedindo Uber. Não, não, tô olhando o ficha errado. Não, tô montando de ficha. Fica até confuso. O caço tá marcando aqui dentro. Mais 19. Tá segurando o copo do Beto. Vou jogar. Tá do meu lado. 28. Valeu. Falhou? Uhum. Mas que merda, olha. 37 em dificuldade. 37? É. Derruba ele pro chão. Ele toma um daninho ainda. Quebra. Nossa, que fusão. Cadê calda, calda, calda? É pouco o dano. Eu achando que fiquei mais fácil fazer o anil. Ia ser a menina, mas não vai ser não. A menina é uma filha. 23 de dano. Ia ser cara. 23? É. Não é pra ver. Subi em nível 2. Eu achei que o outro ia ter mais remorso, né? Ó, o cavalo caiu, se ele machucou, né, tem que sacrificar. Só se machucou as patas. Tá. Você manda ele se render, né? Você vê a torre, assim, erguendo os braços. A menina, ela passa caudada, assim, no, no, nas pernas do pai do Marine. Ele joga o corpo pro alto, cai no chão com tudo, né? A menina, todos idiotas! Não dei ouvidos a esse desgraçado! E ela desaparece de lá de trás. Lá da frente, né? Surge as suas costas aqui. Morra, sua lagartixa! Manda um monte de adagas em você. Ah, é. Eu não tenho ação em turno, tá, Brad? Ah, só tem ação lendária. Só tem reação. Só reação. É. Só reações e reações infinitas. É. A hora que ela faz isso, eu falo, você está servindo ao deus errado, por isso é fraca. Eu não não sirvo a Deus algum. Eu sirvo somente ao meu pai. O meu pai, Neron, que me criou. Não é iludida. Pequen gris. Casa de família hoje. O pai do Champs derrubou uma arma ou não? Largou? Ele tá caído. Ele caiu. Tá caído no chão. Amor. Sim. Onde que é a abertura dessa porta aqui, ó? Relaxa, é uma história da aniquilação. Ela constrói uma. Deu de menos. O que foi? Onde que é a porta? Lá no, no na, lá na parede. Pode me dar um outro canetão? Perto da cabecinha. Ué, cadê a cabeça? Ela vai fazer isso? É uma esfera da aniquilação, é o que ela quiser. Canetichas. Divirta-se. Esse é um detalhe meio que não sabe se preocupar, né? Mas tudo bem. Você não sabe o que eu vou fazer, caralho. É, pra você ter a visão da esfera, né? Ela vai abrir a porta. A porta tá aberta. Caramba. Eu acho que já fiz isso. Pode ser assim, amor? Isso, tá ótimo. Deixa eu ver se eu tenho ela. Peraí. Tem, beleza. Vou que usar ela. Cara, cadê o dano daquilo? Nossa, meu dado tá uma bosta, mano. Bom, as abelhas já saíram, nós vamos sair no turno delas. Vamos sair no turno delas. Por isso que eu não ataquei nada, não tenho visão de nada. Não, já ia acabar com as minhas. Assim, já tem algumas que já estão saindo ali tudo, né? Mas a massa mesmo vai sair no turno delas. Ah, aqui, porra. Ainda tá com o efeito da runa de não gastar esmola. Sim, baby. Ok. Então, Celerin, save entrou de destreza. Dificuldade 47. Não é magia, né? Não. É um ataque que simula uma magia, mas não é uma magia. Como se fosse um disparo de um raio, sabe? Simula o efeito da magia. É, barreira de lâminas. Muito bom. 20, 30, 46, 51 pontos de dano. Dano cortante mágico. Eu tomo 25. A runa da alma. Bom, isso foi a reação dela. Como eu disse, ela não age, ela não tem ações. Mas ela tem só reações e as reações são sempre infinitas. Parece que o sol tá te seguindo, né, amor? Não, o negócio não é isso mesmo. Quanto você tem de vida? Total. Nossa. Não põe atrás, não, gente, amor. Tá é porque lindo. A vida do dragão é 480, mais ou menos. Aí eu aumentei a constituição dele em 2, quer dizer, 4, o valor sobe 2 atributo. Isso me deu mais 36 dados. E eu peguei um talento que aumenta em mais 2 por nível. Sobre 36. Bom, de vida. Caramba, muita coisa. Ok. Eu tenho. Foi sua, foi sua vez e foi a dela, né? Uhum. Acho que é pouco pra quem cai toda hora, né? Foi minha vez, foi a vez dela. Tá, depois você lê. Você tem só a forma angelical. Mas é um anjo que. Vez das abelhas. Caramba, quanto que é essa iniciativa? Deu 35. Igual a mim? Igual a sua. Só que ela tirou 19 no dado. Você tirou quanto? Eu acho que 17, eu tenho mais 18. Mas é que tem bastante. Quanto tem destreza? É. Vamos comparar. 42. Passou. São abelhas, né? 23. É a vez das abelhas. Tá na metade. Quem que tá na frente da porta aí? O pai do Murray. O cavalo caído, o Champs caído, a torre. Na frente da porta. Do lado, sai fora. Eu também tô praticamente estrelinho. Do lado da porta. Eu não digo na porta. Tá. Ó, inicialmente, o que elas fazem? As abelhas. Ah, vai me fuder, vai tomar. É todo mundo. Ah, tudo isso aqui tá tomado de abelhas. Caramba! É a sala inteira abelha. Inicialmente. Nuvem de abelha. Inicialmente, é isso aí. Tá? Elas saem e vão engolfam todos vocês. Bola de fogo. As abelhinhas ficam em formação bola de fogo. Vocês têm que jogar uma salvaguarda de destreza. Dificuldade 46. É. Primeiro eu falo automático porque eu tô em torpor ainda. Ok. Eu não posso nem estravir. No meu filme eu vou tentar fazer alguma coisa. Mas você tira uma carta, você tem mais 5 de bônus. Vou me recuperar alguma coisa. Mesmo com esse? Então tem 20 de bônus? Mas tô. Eu tô 20. Ah, faltou um. Ah, você tem um ponto heróico. Se tirar 20, você passa. Pode ser que pegue uma carta também. 16. Mais. 36, 45, né? Você tem 25 de bônus. 41. 41. É 46 por 5. É 46 por 5. Se eu fizesse, eu dano, será? Eu tomo metade, pelo menos. Metade das abelhas. 708. Essa abelha é um punho, né, Henrique? Não é tanto assim, não. É, essas abelhas, elas são demônios? Não, essas abelhas não são demônios. Mas elas são animais? É isso que eu quero saber. Não. Não. Não são animais. Você tenta se contactar com a mente delas e não percebe mente animal nessas abelhas. Tá? Elas envolvem todos que estão ali. Quem passou, dano cheio. Quem falhou? Quem falhou? Dando cheio, quem passou toma metade. Ah, tá. E passou dando cheio, quem falhou. Não, tô loucão, tô loucão, tô loucão. E é dano pra caralho. 10, 21, 32, 36, 42, 59, 66 pontos de dano. Perfurante. Então dando 30. É mágico? É mágico. Ah, beleza. 66? 66 então, pontos de dano perfurante mágico. Com 33, então. Você quer o quê? De uma borracha? Hã? Não, achei que você queria. O que acontece? Você ia pegar alguma coisa. A porta abriu, vocês olham. Aí de repente. Aquele mundo abre. E pique, pique, pique, pique. Aquele negócio. Vocês começam a ficar zonzos, começam a ficar atordoados. Né, com aquele barulheiro, aquele zum, zum, zum, aquele monte de picada. Então todo mundo que tá envolto aí. Vocês estão sem condição de enxergar, tá? Deslocamento de vocês cai pela metade, tá certo? Conjurar magias aí é extremamente difícil, porque o tempo todo o bichinho pica você na hora que você tá fazendo o gesto, você perde o gesto da magia. Vai precisar de ter desconcentração para fazer magias. Ou magia sutil. Ou magia sutil. Ou magia sutil, né? E... vocês podem jogar uma salvaguarda de constituição, CD 46 também. Caralho. Falhou? Falhou. Sim. Falhou! A minha. Meu teste mais alto é sabedoria. Ok. Quem falha fica atordoado. Começo do turno repete o teste. Você não precisa desse, você tá aqui. Não fica atordoado, então. Hã? Aqui é só o Murray. Nesse caso, acho que é diferente, né? Eu achei que tomava conta da sala. Não, é aqui, ó. Só onde o Jeff marcou aqui com o pretinho. Tem mais 5 me salvou agora. Salvou? Deu 18, mais 20, 38, mais 11, 49. Eu esqueci, tem esses mais 5. O da mesma tá longe. Não, tá longe pra caralho. É mais 2. Só que tá aqui. Começar o turno. Toma o dano. Começar o turno. Ou entrar na área das abelhas pela primeira vez no turno. Toma o dano de novo. Repete todas as condições. Se ele e você. Eu? É. Ah, peraí. Se ele e você, o caramba. É, pode ser se ele e você. Ó, acho que tem desvantagem, né? De destreza, que o cara tá caído. É. Mas não sei se vai atacar eles também. Pode ser que sim. Vai. Uma benga. Vai. Vai. Bem. Tinha dado quanto de dano? 66, né? Uhum. Isso. Vamos jogar aqui um. Três testes de resistência. Não, dois. Só dois. A filha não tá na área. A menina. Não, mas é mandou. Família. Família sofre junto. Olha o que é. Oh. Hã? 19 pra menina, ou não. 9 pra torre, 11 pro Papis. O Papis se fudeu. É, ele tem, verdade, os dois, ele, né? Tem desvantagem, né? Ele tem desvantagem. Ele tá caído. Né? Então o Papis se fudeu. Eu nem quero. Eu tô perdoado. Porra, mano. Eu tô perdoado, então não fica perdoado. Você tá com bastante vida, Carpes? 454. Então você, Ciro. Eu. Tordoado, não pode fazer o quê, né? Nada. Tordoado, você fica incapacitado. Sem ações. É, não pode se mover e pode falar apenas balbuciando. Falha em testes de força, de destreza, de salvaguardas. E ataques contra você tem vantagem. Uhum. Além de estar cego, deslocamento pela metade. E se eu se move com um ponto herói? Cego e surdo, né? Porque... Ok, Ciere. Ciere, né? Isso. Então, eu não sei se dá alguma diferença, mas eu vou puxar a energia da runa ali, que eu acho legal. Uhum. E eu vou criar uma muralha de pedra aqui nas portas. Tá fechando aqui. Boa, garoto. Do zumbi, não? O zumbi é esse. De baixou um pouquinho, né? Tesouro. É disso, tesouro. É verdade, tesouro é verdade. Não precisa. Ia fechar as abelhas. Olha lá, sabe que ela vai apertar tesouro? É. Mas aí só se a gente entrar lá, né? Enquanto não entrar, não tem problema. Atacou, aqui também pode atacar. Não, mas esse tesouro é diferente, né? Mas tem outro tesouro ali também. De pedra. Porque essa calife ela não vai estar tesouro, filho. Tá, deixa eu fazer uma muralha de pedra ali. Isso. Assim, é igual pra fechar as portas. Você não tá na área das abelhas, tá de boa pra você. Tá de boa. Ok. Mas eu vou andar. Vai andar? Vou. Porque eu falo assim, ó. Não, só a Lisbeth vai me ouvir pelo jeito, né? Ah, eu ouço. Eu vou falar. Eu vou falar, tipo, eu vou voltar no tabuleiro pra tentar entender o que o Neron fez com eles pra ver se tem como desfazer. Beleza? Beleza. Ajuda a galera. Beleza! Ai, mas que fofoqueira do caralho! Fórmula 1, você tá aí? Também conhecido como Falou, galera. Legal conhecer vocês. É. Pela quinta vez. É. Ou sexta, ou sei lá. 23ª. Beleza, agora tá no tempo. Não, eu vou andando até lá. Você não tem porta dimensional? Não sei. Só um momento. É de quarto nível. Só um momento. Eu não sei. Só isso, Ciro? Só. Não. Uhum. Não? Não pro Brad, sim pra você. Ah, ok. Tá, Ciri. Você vai se afastando, né? Você faz a muralha de pedra. Fala pra Elizabeth, cuida da galera aí. Foi bom conhecer vocês. E vai correndo, né? Em direção à saída. No que você dá os três primeiros passos, você escuta. Tum! Na porta atrás de você. Eu não sei. É, eu acho que... Na dúvida. Vamos deixar esse aqui, vamos deixar que eu vou. Eu vou falar assim, corre daí também, Lisbeth! Top, você. Oi, eu. É. É, tá, eu vou gastar minha ação pra interromper esse atordoamento em mim. Ok. Tá. Vai gastar ação inteira? É. Não, vou rolar um primeiro de tudo um teste de... Posso. Mas mesmo assim, só se tirar um 20 e pegar uma carta, mas por dado eu não passo. Tirar 20 passou. Não passa. Não, se tirar 20, okay. Mas eu tenho. Ok. É, eu vou gastar ponto de ki pra interromper essa. Uhum. Essa minha condição. Então okay. tem um movimento ainda, certo? E dano. É? E dano. Não, eu gastei a minha ação pra poder interromper. Tudo bem, mas você começou o turno dentro das abelhas, você toma dano. Ah, sim. Outra salvaguarda, destreza, CD46. É, tira meu bichinho aí, por favor. Pra cá? Ah, pode botar aquela pra cá do caralho. Tá bom. Aí, tá bom. Não, não, mas lá em cima, qual foi? Não, mas aqui acabou o rato. Não, acabou não. Pronto, foi fazer companhia pra mim. 20, lá, pra 30, 40... 60, 75 pontos de dano. Ave Maria, 78. A gente tem um movimento reduzido, né? Sim. Que inspiração. E você mais ainda porque você tá caído. Mas eu inspirei. Gasta metade já só pra levantar. Inspira. Então ainda 3 minutos de movimento. Eu gasto 6 pra levantar. Eu sei que o muro tá caído ali. Vocês estão vendo. Não, sabe, eu não vejo. Sabe? Eu não vejo, João. Você sente. Ninguém vê lá dentro. Tá, você tem percepção às cegas, né? Então sim, você sabe. Mais do que todos os outros, inclusive. Pô, na hora que você gritou, você sentiu eu desabando, mano. O muro ficando atordoado com o que você falou e você aí caindo de joelho. Tá, Gé. Uhum. Ó, praticamente quase chorando. Opa! A hora que eu começo a sair, começo a bater, é que eu percebo que o muro tá caído ali no chão. Eu vejo, quer dizer, eu sinto que ele tá muito abalado. Eu cato minha adaga com a minha. Que tá com a corrente, ela tem aquele gancho. Uhum. Eu jogo no muro pra enroscar nele e vem puxando ele junto comigo, pra tirar ele da zona de abelha. Ok. Aquele lado, pra lá, pra cá. Acorda, filha de uma égua! Vamos, levanta, reage, Murray! Você puxa o Murray de lá de fora, você consegue estar de... tô vendado, né? Tô vendado. Ok. Mas você escuta, não escuta? Ou não tem? Você escuta uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto do menino, assim, que é picada por uma abelha. Beleza, acabou a minha ação. Ok. Muito bom, gosto disso. Pai do Murray. Vai tomar dano. Vai tomar dano. Vai tomar dano. Joga aí alguém então. Eu jogo. 12 D10. Eu jogo. Quanto? 12 D10. 12 D10? É. Cadê 10? Conta aí comigo, sei lá. Quer mais? Joga de 4 em 4, é mais fácil, né? Tô. Ou de 6 em 6. Não, consegui arrumar 12. 2, 4, 6, 8. Conta no 2. 4. Pede. 10. 20. 35 e 30. 30, 40. Conta mais 6. 4. 4. Mais 4. Mais 4. Cadê a tua filmora? E ali? Aqui, ó. O que a tua tá fazendo aqui em cima? Ah, ela colocou ela pra jogar ela longe pra caralho. 54. Não, não é mais, pode falar, só vou colocar na quininha ali. Ó. Ela tá olhando atrás do escudo. Não, eu não que bom que tá de bandana. O que eu ouço atrás do escudo? Tá ele tá paralisado. Ah, quem tá? O Murray. Ah. Enge, o que eu ouço atrás do escudo aí? O som do silêncio. Puta que pariu, que ensurdecedor. Quanto deu de dano? 54. Tá, ok. O Grodak se levanta. Ah, chama o Grodak. Tá cego. O que tá acontecendo aqui, velho? Tá cego, ele não tem que fazer. Tá cego, tem uma lagartixa aqui. Constituição. Vou comer a lagartixa. Ah, ele não tá vendo nada, ele só vai. Vai fazer a constituição isso, né? Pra. Pra não ficar atordoado. Não ficar atordoado. Sai do atordoamento. Né? Vamos ver se ele sai do atordoamento, aliás. Antes de levantar, inclusive. Rapaz, com desvantagem, porque ele tá deitado. Não, construção não. Não, construção não. Só destreza. Vai, mas aí, Chamas. Agora não, depois vai. Vamos lá. 9, mais 31. 40. É 46. Falhou, então ele continua deitado lá. Quer chupar, já? Não. Que sorvete? Não. Ok. acaba derretendo. Isso foi a vez do pai do Murray. Se você quiser tirar do sol também, gente. Agora vamos show. Brincar. É a torre. Né? Não, não é a torre nada. Aqui é o bloco, né? É o bloco, cacete? É. É, mas não mudei a iniciativa deles. Tá eles estão bojinhos, não sei. Esqueci. Ah, deu zero. Nossa. Eles eram as pecas aqui. Ah, é, se ele se mexeu. Ah, mas se ele não fez ação contra ela, então se livrou. Essa ação que eu usei, velho, é do monge. Quando ele tava perdoado. Sim. Eu soube encantamento. Sim, sim. Eu gasto uma ação aqui pra quebrar isso. Ok, vamos lá. Torre. Save de. Não, magia. Falhou. Constituição. Passou. Não está atordoado. Mas ele está rendido. Tá rendido. Quanto tempo dura isso? 8 horas. 8 horas? Não tem direito a refazer teste, nada? Não. Se render uma vez, já era. Filho. Até eu ia lá e aprisionar ele. Quer terminar a ação de render-se? Caralho, cadê meus pontos heróicos? Ele chegar e falar, vai amigão, vou lá com o abraço. É. Agora tem. Agora você pode refazer o teste. Agora eu vou refazer a porra do teste. Dá uma carta. 1 ou 20? 20. Ah. Olho da tormenta. Muito bom. Fica aqui. Deixa eu ver se é bom mesmo. Ok. Mas aí passou no teste? Passou. É 35. Ah, é 35. É. Ele tirou 20. 37? É, tá certo. 7 é força. Ah. Eu tenho 14. É sabedoria, né? Isso. Continua rendido, né? Continua rendido, ele vai levantar. Continua tem rendido. Que sair do atordoamento primeiro para depois tentar se desvendar. Ele não passou. Tá mais, mas continua rendido. Ah, tá, ele saiu do atordoamento. É. Ok. Ele vai andar assim, ó. Tá entregue. A filha. Não tem ação. Não vai fazer nada agora. Vai fazer depois. Agora sim lá dentro. É. Agora acho que é aqui. Não, é aqui. Aí não. É que tirou 5 no dado, é que vai demorar. Ah, mas a esfera não, né, mano? A esfera que ó. Tá chato, mano. Olha. Talvez acho que a curada vai segurar muito o menino. Curada também não deve segurar muito tempo ela, não. Uma porta segurou ela? Sério, que nível que é a sua magia de muralha de pedra ali? 9. 9? É. Que eu posso, vou esbanjar. Tá. E eu não sei se faz diferença, mas eu falei que eu puxei energia da runa. Uma magia elemental, não sei se faz diferença ou não. Não, porque não é energia. Tudo bem. Tá. O 9 é pra aumentar o tamanho, né? Não, o 9 foi só porque eu posso mesmo. Mas não aumenta o tamanho quando você aumenta não, o nível? Não, essa magia não tem diferença. Ô oh, caramba, 19 certinho. Querendo tá. Pra quê? Bom. Ele não vai querer fazer pra cá. Cuidado, como você puxa a energia da runa? Hã? Passar no meio. Vou te dar um boi pra fazer com desvantagem. Vou passar no meio. A esfera vai obliterar a magia. Ok, 19. 19. Muralha de pedra dissipada. Mas tá ligado que eles estão com a lavagem cerebral. Sim, tem intenção que tem alguém aí. Você ainda tá perto? Você ainda consegue ver? Você ainda consegue ver uma magia sendo conjurada ali. Eu fiz como falei, então, dois pontos de. Uhum. Eu vou queimar o fogo, dois pontos, mais exaustão pra poder usar o negócio. E de dentro. Que aí eu vou ver se pelo dessa que sala aqui, ó, saem as quatro múmias. Temos um congelador ali no meio. Uma delas com as mãos ainda assim, concluindo os gestos mágicos, né, concluindo os últimos gestinhos da magia de dissipação. Põe os quatro pra fora aí. É isso, agora pode morrer os quatro. É, tá. Agora vamos ver. Quanto que esses caras andam? 9, acho, não é? 30 metros. 30 metros ou 30 feet? 30 metros. Ah, nós vamos ver rapidinha. Então dá pra chegar na Lisbeth, uma. Tá, esse aqui é o congelador. Não chega não. Só pra tirar ele do controle. Não chega não. Pode colar umas duas na Lisbeth lá. Essa é uma 30. Flanqueia não, tem do outro lado. Tem um bicho atrás da porta. Tá fudido, hein, Lisbeth? Dá pra ver a Siri dali? Eu tô aqui, ó. Dá pra ver, né? Cola mais um na Siri. Caralho, eles passaram pela muralha? Dissipou. Dá de boa. Aqui é 18 metros. Essas múmias quase tanto quanto eu. Ok. Essas múmias é magra? Esse último que ficou, põe ele bem no meio da sala ali. Aí. Um pouquinho mais longe das abelhas, né? Mais um. Aê. Ok. Entrou. Esse é o mago. Bem provável. Não, eu só parei. E eles vão. Vai ser engraçado. Então, tipo, tem um arqueiro. As três múmias. Não, saem de dentro da sala e já vão correndo na direção da Lisbeth e da Siri. Cercando a Lisbeth. A outra vai na direção da Siri, pegando a Siri por trás. E a quarta múmia, ela fica parada ali olhando ao redor e com as mãos assim gesticulando, como se estivesse preparada pra fazer uma magia. A espreita de alguém pra atacar. As outras que vão na direção da Lisbeth e da Sierra, né? Elas vão correndo e conforme o movimento dela, apesar de serem mortos-vivos, são movimentos vigorosos, rápidos, como se fossem de atletas olímpicos. Elas vão correndo tipo Tom Cruise, assim, né? A que chega em você, Sierra, né? Você tá indo na direção do tabuleiro, você vira pra trás, você vê aquele negócio chegando, derrapando na sua direção, gesticulando assim. Pá, pá, pá, batendo em você, fazendo gestos similares ao que a Toph costuma fazer. E você olha pra trás e você vê uma saltando por cima da Lisbeth, caindo atrás dela, fazendo gestos assim, batendo na Lisbeth, e a outra parando de frente da Lisbeth, pá, pá, pá, pá, numa sequência de golpes em cima dela. Caralho, cadê o livro de Amun-Rai? Né? Cadê o quê? O livro de Amun-Ra. Não, isso aí é... Não tem o Kung Fu Panda, é o Kung Fu Múmia. O Kung Fu Múmia. Kung Fu Múmia. O Kung Fu Múmia. Não, pera. Tá, na Sierra. Não tenho vantagem. Então são dois ataques só. Ixi, 46 e um crítico. Kung Fu dos mortos-vivos. É um novo estilo. Eu vou usar a Luck e rerolo o crítico. Aí tirar o voo agora. Peraí, como assim? Rola mais um dado. Tá, é, rola mais um dado. Outro 20. 18. Ficou 18. O crítico virou 18. Deixa eu ver se 18 é crítico. Uia! Por um! 19 de. Ok, então acerta os dois ataques em você, certo? Não, só. Um só? Dois acerta? 46 ataca? Acerta? Vamos dar uma reaction e não acerta, não. Tá, então só um acerta você. E agora na Lisbeth, todos mas os ataques são... o outro dá quanto? Hã? O outro dá mais? Ah, é bom. Vamos abate, hein? Tem mais 44. Vamos lá, na Lisbeth. São... Vixe, vai ataque, hein? Quatro. Primeira múmia. Tudo com vantagem, né? Ela tá flanqueada. Caralho, amor, esse dado dos infernos aqui... É pouco, esse é o 9. 17 com 44. Esse é o 10. 10 com 44. 54 te acerta? Nossa, é fácil. Por 20. Por 20. É, 35 que eu tenho dela. Ou seja, só os 44 te acertam. Agora os dois ataques dessa aqui. Então te dá um. Um crítico. Dois críticos. Dois. Nossa, acho que a Lisbeth morreu. E tirou um 20 e 19 no ataque. Eu acho que a Lisbeth morreu. Ô, louco, filho, minha. Filha da puta. Vigorada? Eu me joguei. Bem-vindo ao grupo. Essa múmia. Já tiveram duas sessões cheias dele. É, a múmia do. Não, a múmia bate mais que eu. Do Bruce Lee. Troca eu, tira eu do grupo quando e sai a múmia. Chama de múmia, é a múmia do Bruce Lee, caralho. Ah, sua múmia. cara no jogo foi lá, vem cá, o Bruce Lee, vira a múmia aqui, vem aqui, ó. Vai. Múmia ali. É o pai, é o filho. É o Brandon Lee e o Bruce Lee ali, ó. Tá, vamos lá. Não, tô louco. O arqueiro nazista. Eu quero os azuizinhos, pronto. Ok. Ó, vamos lá, quem... Primeiro na Sierra. Uhum. Só um ataque te acertou, né? Isso. Ok. Ave Maria. Nota meia. 18, 36. Tchau, bom serviço. Tchau. 42 pontos de dano. Concussão. Mágico. Então já passaram do nível. E você joga um saving throw de fortitude. De fortitude. De Constituição. Dificuldade 35. Isso tá fácil. Tinha somado dano. Vocês são imunes a medo, né? Todo mundo. Sim. Uhum. Porque eu nem tomei. Tem habilidade de medo aqui, mas eu posso seguir na aranha. Aí que eu morri mais cedo, mano. Passou, Ciro? Calma, eu preciso da calculadora. Não, ok. Então 19 ou 13? É um 13. Ah. Então agora na Lisbeth, posso jogar o dano é todo 35? Integral? Hã? 35? Pode jogar. É. 35. Então passei. Passou? Sorte. Foram dois críticos, né? Foram dois críticos. Um crítico. 2. 6. 7. Mais um crítico. Mais um normal. Você lembra aquele dano que eu mais outro no, normal. No vermelhinho? Como é que um normal? Eu acertei 4 ataques. O bônus eu acerta ela. Só na, só então 36 vezes 2 são 72 mais os dados. 72 já tomou. Não, não tomou. Estourou. Rola. 92. 100. 100. Boa. Boa. 118. 120. 30. 130. 40. 140. 150. 168. 176. Nossa. 80. 180. 198. 201. 201 pontos de dano de concussão mágico. Foi menos que eu. Lisbeth, você vai jogar agora então pra mim. São 4 save entrou. Constituição. Ela entrou com a metade da vida dela. De Constituição, CD 35. É minha Constituição. É, 13 mais os 7. 20, você tem de bônus. Que muita coisa. O que você tá jogando esses 2D6? Ah, é verdade. Aí não vai passar nunca. Ela ficou atordoada com as pancadas. Eu tô pegando dado errado. Cadê? Cadê aqui? Eu tô jogando. Aqui. Aí. Tem mais 5, né? Tirar 20. Passou 19. Passou. Tá, falta mais 3. É. Passou no primeiro. Só precisa que fale em 1. Ela vai tirar 20 é agora. É veneno, acho. Será? Não, é a dor do anjo. Acho que é igual ao do monge. Falhou em um. Errou. Já falhou, já era. Já falhou, já era. Falhou. Ok. É, até acho que é o golpe do monge, né? É, mano, eu sou monge. Cara. Tô dando um ataque todo do anjo. Bom, eu não esqueci minhas duas cartinhas, tá? Ai, desculpa. Eu esqueci. Cartinha não, tem cartinha não. Já deu, já não. Muito bom. Muito bom. Tô cheio de poderes aqui. Lisbeth, agora você vai jogar então pelos críticos. São dois saving throw de Constituição também. CD 36. Agora 36. Provavelmente é pra puxar alguma vitalidade, né? Morto vivo, essas pormunas, né? Falando de Constituição, já acho pra life. Passou. Passou o primeiro, tem mais um. Só preciso que fale em um. Falha. Não, eu passo. Não fala isso, mano. Vou rerolar. Vai rolar? Rerola e gasta inspiração. Rerolar. Gasta inspiração pra jogar com vontade. É, e gasta uma inspiração pra jogar com vontade. Agora é o 20, hein? Não, só o 16 tá bom. Nossa, não. Você falou só 16 tá bom, aí zicou. Falhou? Falhou. Zicou aí, pessoal. Beleza. Bom. Caramba, viu? Aquela chuva de golpes, numa velocidade estonteante, as pancadas, cada pancada que eles dão, envergam a Lisbeth e ela é obrigada a se apoiar no chão com a espada. A espada começa a gritar, não, revide, revide, mate-os, mate-os! Né? Outra pancada, bum, a Lisbeth vai cedendo. Quando ela toma a terceira pancada, vocês notam que imediatamente o corpo da Lisbeth empalidece, depois a pele vai ficando arroxeada e escurecendo. Tá? Ela vai ficando extremamente fraca. E isso imediatamente lembra uma condição que vocês próprios tiveram alguns dias atrás. Ela foi contaminada pela podridão da múmia de novo. De novo! Eu não sei qual é a outra constituição. Podridão da múmia. Podridão da múmia. Bom, você vai perder um D6 de constituição. 6. Marca do lado. Vixe, gente, tem um... Ih, vai ter que ir lá. Não. Ih, a mortalha não vai fazer serviço pra nós, não. Ainda pegou mais, não pegou? Não. Não, mas agora é podridão na múmia normal, não é daquele plano, né? Ah, que bom. Calma, calma. Isso é podridão na múmia normal. Ele daí sai esse... com restauração maior, é uma maldição. Daí se lava bem, sai. Se lava bem, sabe, sai. E aí vocês podem fazer aí, ó. Vocês podem fazer restauração maior à vontade. Aí uma das múmias concentra energia no punho. Bate no meio do peito da Lisbeth. A Lisbeth recambaleia pra trás. A outra salta com as duas mãos juntas e bate assim no meio da garganta da Lisbeth. Afunda a Lisbeth no chão e lá ela fica caída com 0 pontos de vida. 0 pontos de vida? Sim. Essa foi sua falha. Já faço teste do crítico dele. Essa foi sua falha. Qual? Tomou o crítico. O crítico, você faz um teste de constituição. Se falhou, vai a 0 PV. Ó, por que não tem esse ataque aí de monge? Se quiser, você não é morto-vivo. Se você quiser, ó. Bom, coisa boa, você teria perdido 60 pontos de vida total. Então você tem aí com 140 de vida. É a mão vibrante. Eu falo, eu chego assim no cara, ah, beleza, cara? O cara, eita porra! É tipo o maluco da uva lá, a uva tinha mão vibrante, tá ligado? Ai, ai! Não, é uva vibrante, mão vibrante, mão vibrante na verdade pode ser outra coisa, hein, maluco? Tudo bem? Ai, que da hora! O valor tava full. Aí eu chego e encerro assim. Ali você não tem aquele negócio que volta um ponto de vida, não, né? Ok, Elizabeth, é você. Teste de morte. Execução sumária. Pra zerar o PV dele, posso usar o PV. Seria, você acabou de mandar a Elizabeth tomar conta de tudo aí e você vê ela caindo. O que você fala? Ai, caralho! Eu lembrei disso aí, teste de morte, tem que dar 10. É uma boa, só que eu tô diferente. Mas ela soma o... Ah, não soma a aura dela. Não, só eu somo. É, só top. Não, ela tá inconsciente, não tem mais aura. É, não tem mais aura. Ah. Só tem... Ok. A aura do... Cara. Esse foi os mortinhos vivos aí. Uhum. Cada vez que eles tiram um crítico, tem a chance de zerar os pontos de vida de vocês, dependendo de quanto vocês tiverem. Legal, é, os depois da Lisbeth aqui. É a ultra mega podridão na múmia. Murray, você. Vai, levanta, reage aí, seu pau no rabo. Tá atualizado você também. Você disse que eles são os meus filhos? Que sim. Coach, sim, papai, sim. Vou te matar. Venha, venha. Parece venha tentar também. Me matar, venha, venha. Isso, Murray. Então seria obrigada. Mate seus filhos. Abre outra estratégia. Obrigado. Eu vou me levantar. Põe isso pra dormir. Seguinte. Quero fazer uma coisa. Porém, eu vou ver com você se isso vai poder ser usado. Vamos ver. Eu quero usar o nomear. Certo? Mas como, mas eu queria usar ele. Não sei se isso foi funcionar por causa da runa, mas como ele é ritual, eu queria ver se daria pra usar ele como magia normal. Tá, continua descrevendo. O que você tá querendo fazer? Tá, e eu quero fazer isso pra descobrir os nomes verdadeiros dos meus filhos. Você não sabe nem o nome de batismo. Pra poder tirar eles do controle do. Não, do Neron pelo. Pra quebrar a maldição. Quebrar o encantamento dele. Essa é na sexta no Universal, você quebra corrente. Tá, ok, entendi. Ah, filho de uma égua. Mordeu meu. Porém, dedo. Eu quero usar também. E aí eu vou queimar meus pontos heróicos pra isso. Como eu tenho a maldição da execução sumária nele, em vez de eu ativar ela pra zerar os PV dele, eu quero ativar ela pra ele falhar automaticamente no teste. Que teste? Que ele faz um teste. Com o nome verdadeiro? É, que ele faz um teste. Na mão vibrante ele faz um teste. Aí se ele falhar, se ele passar no teste, ele descobre o meu. Se ele. Mas todo mundo se ele passar, ele descobre o meu, mas eles não sabem. Ah, deve saber já. Não, não sabe, mas é que eles saibam. Não. Me dá um ponto heróico pra reduzir o tempo de conjuração do seu ritual pra uma ação. Uma ação. Caralho, de uma hora pra uma ação. É. Na verdade não é mais uma hora, é 10 minutos, né? É ritual 10 minutos. Porque agora ele tem o Duelminster. Ah, verdade. Duelminster encurta caminhos. Tá. Inclusive o Duelminster tá aqui até. É verdade, você vai fazer o que tá aí ou você vai fazer o Duelminster? Qual que é mais rápido? O Duelminster. Então vai ser o Duelminster. Ritual do nome verdadeiro. Esse mesmo. 10 minutos de conjuração, ou seja, uma ação. Você vai jogar um teste de arcana CD40. Sucesso, você descobre o nome verdadeiro. Falha, o alvo sabe seu nome verdadeiro. É você que vai fazer o teste. Não, então o ponto heróico vai passar automaticamente. Pode isso? Quanto você tem de arcana? De arcana? É, dá isso aqui. Preciso comprar uma caixinha. Tem 13. Por que você aprendeu um ritual que você não consegue fazer? Porque pra descobrir o nome verdadeiro dele. Aqui com 20 daria 33. Nem com o ponto heróico que você passa. Não, meu ponto heróico passa automático. Não é assim. Não é assim. Todo mundo usa pra fazer isso. Não, a gente usa pra ter resistência lendária. É, resistência lendária. A gente passa automaticamente no saving throw. Eu deixo ou eu não deixo? Eu vou deixar, vai. Se você quiser queimar exaustão também, né? Eu vou deixar, eu vou deixar. Dá o nome. Dá o nome. Dá o ponto heróico. Vai queimar. Dá o nome é você. É. Em quem? Quem quer esse sucesso? Filho ou filha? Sucesso, peraí. Filha, filha da gente. Ó. Escolha o seu filho. Ô, Champs. A primeira vez que você teve contato com eles, quem foi que ficou mais do seu lado do que o outro? Foi a menina. Pelo que eu lembro, foi a menina. Exato. Esse é a menina, gente. Porque eu acredito que o menino tenha mais rancor por causa do... Porque você vendeu ele. É. Porque ele foi o... Na dele. Lata! Ué. Ele tem a consciência disso. O Murray tem essa consciência. Que ele é o menino é o primogênito, então o menino tem mais rancor. Mas não eram gêmeos. Mas ainda assim, um nasce primeiro, né? É, por mais que eles são gêmeos. Um nasceu 5 minutos antes. Um minuto antes, um nasceu. Então, tu vai sendo a menina. Felto. Quem tem celular bom aí? Eu tenho. Eu nem trouxe o meu. Abre no seu celular aí. Fantasy Name Generators. Já anota aí. Pô, é o nome do. Não, é o nome que ele vai procurar. É, vai pegar, vai sortear um nome ali aleatório. É, podia, nossa, que ideia genial! Podia colocar um QR Code aqui. Pra trampo da porra. Esse aqui, né? Isso, aí procura aí no menuzinho God Names. Ah, não é tão God assim não, vai. Não tem God Names. Hã? Tem sim. Só tem Doragon? Não tem como botar. Não tem um menu aí pra busca? Feminino? Aqui, ó, digita na busca. God. Oh, peraí que eu troquei o nome do seu. Troquei a língua do site. Oh, muito bom. Nomes fantásticos. Nomes fantásticos. Agora procura God aí. Nomes fantásticos. Meu Deus, Zé. Tem como filtrar pra só pra feminino? Detetives. Detetives. Detetives é um nome fantástico. Deuses. É que tá a língua o site agora. Tá, fala, vamos lá. Joga um D20. Um D20? Não é um D20. Ah, é. Põe o nome dele. Já... De 110, 120. 8. Clica 8 vezes no gerador. Nome feminino. Não, feminino. 1, 2, 3, 4, 5. Vai até 8. Eita. Teve, é. teve um que eu errei o negócio aqui, caralho. Joga um D10. Não, joga um D10. Luzinete, já nasce com boa. Duas dívidas no nome. Qual que é o nono nome? Araura. Araura? Araura com Arava. Mas é azul ou vermelho? Com L, com Araura. Araura azul. Com U, com L. Com. Parece tudo com U, velho. Araura. Araura. Araura. Araura. Parece escrever. Qual é a sua filha? Araura. O que, que é? Aurora. Qual que é o significado? Deusa da vida e da morte. Aurora. Caralho, que top! Como que se Deusa da vida e da morte. Nossa senhora, mano. Aonde? Esse site estranho aqui. Não, mas faz todo sentido. Porque ela é filha de. De Marta, que é da vida, e filha de Murin, que é da morte. É. Uhum. Que sensacional. Da Vou que deixar, sensacional. Vou deixar aqui porque provavelmente ele vai fazer do moleque também. Sim. Né? Ok, nome da filha é Araura. Araurinha azul. Azulinho. Eu não vou levar o nome dessa menina com a sério, velho. Ninguém foder. Vai. Ninguém vai, Araura. Mas qual, esse é o nome de verdade, mas qual que é o nome? O nome do que o Neuron escolheu. Você sabe o nome da sua filha. Araura. Tá. Então agora. Ah, mas só já foi. Uhum. É, você tem posição já. Eu teria que usar, mas eu já usei já. Ele tem um ponto heróico. É. Mas esse ponto heróico aí é pro moleque, né, mano? Senão não tem isso. Mas se eu não precisar de dois, você tem três. Mas aquele precisa de dois, um pra reduzir o tempo e um pra passar automático. Nossa, que tenso. Não, mas aí eu tenho a execução sumária pra fazer ele falhar, mano. Que mas é, você já não usou? Eu, já? A execução sumária zeraria os pontos de vida dele se eu ativasse. Mas aí é seu isso... pai, não é? Que você tá... Não, é nele. É nele? É. Não. Só que aí eu teria, porque ele. Aí usaria o ponto heróico pra. Ok, então acabou a sua ação? Vai se mover ainda? Não tem reação, nada. Vou me mover. Não, não vai, ele tá caído, ele tem que gastar metade da ação pra levantar, não vai, é? Gastou metade do deslocamento e já levantou. Deslocamento. Ah, então beleza. O que você vai fazer agora? Vai dar metadinha. Quanto pra chegar nela aqui? 3 metros. É, 4,5 distância real. Então eu vou grudar nela e no ouvido dela e falar o nome dela. Fala, Araura, se liberte. Liberte-se. Você não pertence a ele. Eu não pertenço a ninguém. Flup. Morra, papai. Adaga sem você. Você só falou o nome. O quê? Você só falou o nome dela. Não tá fazendo mais nada, né? Mas você não tem ação nem pra fazer nada também. Ação de fala, mãe. Peraí. Uma foto, subiu o nome do negócio, o demônio fica seu. Peraí. Você sabe o quanto você toma o controle dele? Não, não é bem por isso. Você controla ele? Mas você sabe o nome, mas tem que fazer um ritual com o nome verdadeiro. Aí você tem uma facilidade maior. Ok, tá certo. Entendeu? Esqueci. Ela não. Fala isso pra você, Maureen? Não, o Neon quase me quebrou no meio. Filho. Ela fala isso pra você. Não, eu tô confundindo os rituais. Ela fala isso pra você e ela vai tentar se mover. Mas não consegue. Você não lembra que eu quase quebrei o negócio do Neron? Só não quebrei o dedo do Neron porque o Neron pegou meu filho pra. Ela fica parada lá. Atenção. Desgraçado! O que você fez? Liberte-se. Ela olha nos seus olhos. O quê? Lembre-se de quem é sua verdadeira mãe. Ah. Na hora que você fala, lembre-se de quem é sua verdadeira mãe, ela emudece, ela olha pra você, ela regala os olhos. Aí ela grita, não! Nós não te abandonamos. É envolta numa nuvem de fumaça e chamas, tá? E as chamas vão consumindo ela. Você perde a visão dela no meio daquelas chamas. Ela é inteira consumida por aquelas chamas. Quando as chamas se extinguem, só resta no chão um bebê envolto num chalezinho. Ainda bem, pior, se fosse a peça de xadrez aí eu ia rir muito. Então a menina tá libertada. Ok. O que você faz? Será que não? Eu vou caçar. Ah, bom, eu achei que ele ia largar a Molina lá, larga lá! Vou caçar criança! Sagaz! Vale uma inspiração? Vou voltar lá, puta boca. Vou caçar criança! Ganha uma inspiração! Vale um ponto heróico também, vocês acham? Não. Acho que não. Se ele tivesse, ao invés dele tivesse se entregado, acho que sim. Se ele não tivesse se entregado, acho que sim. Você chegou a descer, puxão. Eu puxei, você levantou. Porra, mano, eu tô quase mexendo. Batendo pra esse caminho, quase matando. Muito sagaz, senhor Murray. Muito sagaz, muito bom. Merece sim, merece sim. Merece um pontinho sim. Eu também acho. Olé. Ah, dá pra você fazer um menino agora? É, ok. Depois do Murray. Se eu quiser. Se eu quiser. Depois do Murray, aí fudeu, né? Aí. Esferinha sai. A esfera dele aqui, Leixon. Quanto que a esfera anda? 20. Ela mas você desfaz todas as plaquinhas? Desfaz a magia, né? Não faz só um pedacinho, ela faz inteiro. Dissipa a magia. A moral inteira é. Quanto ela anda? 27 metros. Eu não posso ficar separado. Tchau, Lisbeth. Não, ela tá na frente da porta. A Lisbeth tá caída, né? É. Me arrasta pra um lugar. As múmias não, as múmias estão de pé. 5. Ela tem consciência? O que? A Lisbeth? Não, a esfera. Tem alguém controlando a esfera. Tem? Então, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não, 15 vezes 1,5, 22,5. Tem mais 5 metros. Mais 2 metros ainda. Dois quadradinhos, pode andar. Respira. Não, se ela tá contra o humano, ela não vai passar nas múmias. Calma, calma. Bom, tava aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ela vai passar nas múmias. 7, 8. Alguém joga um D8. Eu jogo. Vai jogar, Vitor? Tira um. Eu não lembro os resultados. Tira um. 5. No comecinho 1, ali. 2, 3, 4. No comecinho ali. 5. Tchau, múmia. Viu na múmia que tá atrás da Ciere. Fiz o movimento certo. Foi certinho mesmo. Vai na múmia que tá atrás da Ciere. Sai daí, Ciere. Eu tô tentando, mas acabou meu movimento ali. Vocês vão controlar agora, hein? Nossa, a múmia tem CA 52. Ave Maria! Mas a esfera ataca com. Caralho, mais 42. É eu, mano. Quando eu morrer, eu quero ser que nem eu. Joga alguém aí. Um D20, mais 42. Quer dizer, você acerta. Ah, tirou 20! Crítico. Tchau. Me dá uma cartinha. Não. Nós tá atacando, nossa. Não, a cartinha de vocês. Vocês. Não, você é louco. Cartinha nossa? Não. Cartinha de vocês. Claro que não. Tá beneficiando vocês. Mano, criatura. Não, não faz sentido. Oh. Sim. Eu também não. Se o monstro estivesse atacando um de vocês, eu ia pegar a carta pra mim. Como o monstro tá atacando um inimigo de vocês, fica pra vocês. Alguém que não agiu ainda pode agir. Então, é que esse cara com você pegou do filho do Murray. Quem que não agiu ainda? Você todo mundo já agiu. Falha? Não, todo mundo já agiu, deixa pro próximo turno. Elizabeth não agiu ainda. Mas a Elizabeth tá caída, né? Ela de morte já. É verdade, dá a cartinha pra fazer outro teste de morte. Tirar um, né? É. Qual que é a linha da menina? Uma criatura que não agiu pode agir. Vou deixar pro próximo turno. Joga em mim. Se alguém quiser antecipar o turno, é só usar a carta. Isso aí é bom nem pra mim antecipar e tirar meu. Tá, mas vamos lá. Você não tá vendo o filme, né? Deixa ele aqui. Tá no meio da B, né? Então, o Griel não agiu. Alguém age com o Griel. Ali é onde o filho chora e o Murray não vê. É por enquanto ele tá rendido, então é de boa, mano. Araura. É isso mesmo, né, Jeff? Isso mesmo. Tchau, múmia. Não, tchau, múmia não. Joga agora um saving throw de constituição pra múmia. Ela tem mais 18. Eita, que pariu. A gente joga? É. Posso jogar pra falhar? 14. 32. 32? Eu sou boa de falhar. Tchau, múmia. Pronto, foi. Tchau, múmia. É assim. Simples. Assim. Simples. É, foi crítico. Vocês veem aquela esfera de 1 metro de diâmetro, vem flutuando. Sai de lá de dentro. Né? Vocês começam a ver o reflexo de vocês ali naquela escuridão. Eita, daquele negócio. Né? Ciri, a múmia tá batendo em você, você lá sem saber o que fazer, Lisbeth caída. O negócio vem assim, toca levemente na múmia, a múmia puff, se desfaz. Uma nuvem de poeira esverdeada. Desintegrada. Um vultinho preto perto de você. Eu não quero tocar nisso aqui, não. Ué, não sei que gosta de tocar nessas coisas pretas aí. Não nessa. É louco. Ok. A pessoa que tá controlando você não manja, não. Essa é a questão. Quem tá controlando Celerim. Isso? Celerim. Não, não é Celerim, não. É sim, acabou o turno. Não, não. Ele tá controlando o negócio, não. Não. É minha rodada. Joga o dano da Bia, né? Daninho da abelha. Daninho da abelha é bom, hein? Ó, meteu um tripod. 16. Quanto que era o dano da abelha mesmo? Era 12, né? 12 45. De 10. Por um, não é 46? É 46 ou 48? CD? É. 46. 46. Ah, mas... Você não dê 6. Vai dar 30 de dano. Mas isso aí não é pra você sair do atordoamento, sei lá? Não, daqui é primeiro da destreza. Deu o dano pra mim. Ah. Eu não fiquei atordoado. Ah, então show. Explodiu 30, 40, 56, 61, 70. Mais 35. Então eu curei 31, então eu tomo 4. Tomo 4. É, eu tinha regeneração. Eu não, ainda tem. Tem. Mais 30. Começou o turno, não tá atordoado. Você não fica atordoado, é isso? Eu não fico. Eu passei o primeiro teste, ó. Deixa eu ver se tem que repetir. 88 mais 35, 80, 93. Sim, repete. Acho que não vai. Não tem como falhar, né? 35, 46, 51. Passou, de boa. Você tá contando com o meu bônus, né? Sim, é o 5. Tá, eu tenho percepção às cegas. Não, eu vou. Vou fazer, meu Deus. Eu vou andar pra cá na frente da porta. Tem ele diminuindo. Vermes insolentes, parem de me atrapalhar. E eu vou fazer um sopro aqui, ó. Vai pegar o pai do Murray, as abelhas e aqui dentro da porta. Ok. Serenin, cuidado com a filha do Murray. Não, é sopro reto. Eu tenho percepção às cegas, eu consigo ver. Tudo bem? Bom, eu jogo destreza então. Isso. Qual que é a CD? É baixinha, 35. 35? Ah, de boa. O pai do Murray é o verdinho. É o caído. Com desvantagem. É justamente o caído. Ah, é. Ele ficou atordoado? Tá. Ficou. Então ele fala automaticamente, né? Não. Não ficou atordoado. Não, é atordoado caído. Não, é só caído. É. Atordoado não tá. Certeza? É. Então tá. Que até ele ia levantar, mas você esqueceu do teste. Então o pai do Murray é o verdinho. 13 aqui. 8. Acho que o pai do Murray falhou. É, destreza, né? Isso. O rendido também. 28. O rendido pega? Não, é reto aqui, acho. Pras abelhinhas? É, isso que eu ia falar, você fez isso pras abelhas ou pro pai do Murray? É sopro. Pras abelhas. Claro, pra todo mundo. É linha reta. Ok. Então vai pegar aqui bastante. E eu quero pegar aqui. Falou que por enquanto é isso, então quer dizer que pode ter mais aqui dentro. Sim. Então sim. Eu tô jogando. Nossa, olha lá pra dentro, tá lotado de abelha. É, tô jogando sopro. Lotadaço. Sopro na linha reta. Então, eu tinha dado quanto? 14, né, pras abelhas? 13. 13. Rolar mais um teste, porque é com desvantagem. Ainda tá bem. Foi 20, agora? Foi. Mas é desvantagem. Com desvantagem. Tá, ok. Acerta nas abelhas. É ataque de área? É, nem a reta aqui. Dobro do dano. Boa, garoto. Tá, ah, esse daqui eu vou fazer no celular. É. É 32, D8. Nossa! Relâmpago. É, o sopro de relâmpago. Número de dados 8, rolagens 4. Tá. Você acerta esse dano. Olha ali. 172, cara. Não, foi. 151? Quase. Caralho. E nela 302. Caramba, você me mata, hein? Se dá um dano desse. Achei. Quanto de dano nas abelhinhas? 302. 302. Bom, não sei se fiz uma magia. Ah, tá, isso não é uma magia, então não funciona por enquanto. Tá. Tá, na hora que você dá o sopro. Vocês vão ver caindo aquele monte de abelha, parece chuva de abelha gigante, tá? A sua frente, Celerin, fica limpa, ao seu redor também tá limpo, você não é considerado mais dentro do enxame. até elas se voltarem a se reagrupar. Uhum. Certo? E vocês notam que aproximadamente metade da quantidade de abelhas desaparece. Nossa! Tá. Então, com a minha ação bônus, eu gasto 2 pontos de feitiçaria. Vou dar outro soco. Como eu não estou mais considerado dentro do enxame, posso fazer magia normal. Sim, sim. Então vou usar um relâmpago lá dentro. Aqui é no mesmo lugar, só que agora é um relâmpago. Ok. Nono nível, né? Dificuldade o quê? 42? Também tem 5 também. 35, né? Tá, dificuldade de novo, 35, né? E jogo com desvantagem outra vez. 2, falhou. Vai lá, dobro do dano de novo. Tá, agora esse daqui é mais fácil. Peraí, é elétrico, né? Isso. Eletricidade, é energia, né? É máximo? É máximo. No, isso aqui também seria no sopro? Sim. Tá, então são 32 vezes 8. 320, tira 16. Não. 320 teria ali. 32 vezes 8? Não, 256. 256. Como eu tô? E aí? 256, 256, então. Não, isso foi no sopro. Isso foi no sopro. Daria 512. Em vez de 302. O sopro daria 512? É, na abelha. Cara, peraí, não tô entendendo agora. 256 é o dano normal. Uhum. Só que é dobro porque é efeito em área. Então daria 512 na abelha e 256 no pai do Murray. Ok. Tinha dado 302, né? Isso. Aumenta mais 210. Estranha. Sou estranho no cacete. Cacete catou e chorou. Ok. Tirei os PV aqui. Sim. Ainda vou dar um relâmpago. Agora relâmpago aqui. Cara, esse aplicativo é muito prático. Filho pra do filho dele. Mais 6. É que às vezes, ainda é bom. Você fala, ah, vou... 17 de 8. What the fuck? 10 vezes 8, 80, 40, 120. Mas você fica entrando aqui, ó. 136 mais 12, ele 148. Ele quer subir. No pai do Murray e 296 nas abelhas. Não, ele me mordeu. 296. Esse gatinho, ele é abusado. Depende do contexto. E no pai do Murray foi quanto? 148. 148. Ele é carente. Fica. Por isso que o nome dele é Dom. Ele tem o dom de perturbar. Beleza, tá. Mas é isso. Vocês, hein? Aquelas duas explosões elétricas, né? Limpa 90% das abelhas ali. Fica um punhadinho assim de abelha. Elas ficam irritadas, vendo esse lerinho. É, as abelhas ficam aqui, ó. Não é nem mais um enxame. Ao mesmo tempo fica ficam assustadas, né? Mano, não é mais um enxame, é um cachinho de uma abelha colmeia. Agora. Agora tem duas abelhas, uma do lado da outra, assim. Uma olha pra outra, vamos ficar, vamos ficar. É a vermelha e a azul. É a vermelha e a azul. E o pai do Moon, ele arrebentado no chão ali. E aí ele vai começar a levantar. Agora ele pode. Bom, beleza, as abelhas estão praticamente mortas. Que mais, Celerinho? Não, já foi tudo, ação e ação bônus. Alguém quer usar a cartinha? Alguém quer agir agora? Guarda ela pra quando eu conseguir levantar. Porque eu consigo agir. É verdade. É verdade. Boa. Não, mas é que você levantando, a cartinha já não funciona mais. Não, sim. Porque eu só levanto. Porque ela só vai esperar outra rodada. Ela só vai acordar quando alguém curar ela. Uhum. Sim, mas. E ela pode agir imediatamente se usa a carta. É. Interessante. Tá, então, vez do enxame. Enxame não, duas abelhas. Duas abelhas. Tá. Óbvio, começo, né? Começo de uma nova colmeia. É o macho e a fêmea. Pode... Não são duas abelhas, eu tô usando. Na verdade, são 37 abelhas que sobraram aí. Ok. É, né, sabe, né, João? Tá em volta da torre, as abelhas. As abelhas, né? Ok. Essas 37 abelhas que sobraram, elas vão embora. Elas fogem por aqui e se mandam. Boa, pô, não, larga. Nossa, que eu vou aqui, ó, que eu vou. Sobrou 37 abelhinhas. Se boa. Foram embora. Mover o personagem permanentemente. Uma tempestade de raio aqui, você tá louco, filho. Não, não, sai fora. Antes delas ir embora, uma para e pico pisoca. Siri, você. Morre, né? Eu? É. Porque a abelha pique morre. Siri decorativa. Ah, não. Ah, não. Agora você pode andar livremente. Achei as canetas onde eu ia riscar lá. O enxame das abelhas. Tá todas aqui, amor. Bom, não tem mais enxame. Vai morder o pé do Kiko. Você, Cira, pode ir. Eu. Você viu uma esfera de obliteração ali do seu lado. Viva! Aqui, ó, fazer só. Toff, você olha aquela esfera ali que toca no negócio e desintegra a múmia. A esfera tá dando uma piscadinha pra Cira. E é estranho, porque você sente. Tá te seduzindo. De alguma forma você sente consciência ali dentro. Sim. Embora não tenha aqui, não tenha energia vital, eu vou... você sente consciência. Ele tá rendido, né? Ele tá assim. Então, beleza, então eu vou passar aqui. Fascinante. É, só se for. Vou passar assim, meio desgueio aqui. Chupem, galera. Vou ficar meio longe dessa esfera. Opa, onde ela vai? Opa, onde ela vai? O Murray parece que já resolveu o negócio do fio dele. Então. Não, um resolveu, o outro tá rendido. Então tá tranquilo. Não tá tranquilo, não. É, ele que lute. Então eu vou fazer uma magia sutil aqui. Vou fazer toque arrepiante nesse candango aqui. Você não quer que ele se cura? É. Não, falar a verdade, ele vai ter desvantagem de jogar de atraque contra mim. Ah. Entendeu? E vou gastar um ponto de feitiçaria e fazer uma coisa no outro. Aí você não consegue fazer sutil e ação bônus. Não, não, mas o outro não precisa ser sutil. Faço sutil só em uma. É que é em trip? É. Ah, tá. É que qualquer coisa. Você pode fazer aqui pro cara não. É, mas aí no outro não tem problema. Entendeu? A sutil que eu vou fazer de nono vai ser no primeiro. Então são aqui. 3 pontos de feitiçaria. É. Fazer nesse não aqui? Tô gastando mesmo? Isso não gasta? Não gasta. Puta, eu tô marcando aqui à toa, então. Ah, parabéns. Então eu vou fazer uma jogada de ataque. Nossa, nenhum dos 4 tava cheio, eu não entrei. Pra tentar atingir nossa, esse aqui, ó, mãe. Uhum. Ok. CD 52. CA. É. Você tem pelo menos mais 32, né? Não. Tirou 25. Tirou 20, então. Tá certo, eu tenho mais 27. Eu tenho mais 25. Tirou 20. É. Ui, não. Mas foi por pouco. Ah, já tava caída. É, eu achei que tinha derrubado. Os caras são como fumou mesmo. 18 com 25. 43. Então eu errei. Sim. Por 9. Por 10. 53, eu errei. 2. Você errou? Eu errei. Que dó. Joga o segundo. Cadê cartinhas? Tem cartinhas. Pera. Opa, quinô. Que cartinha? Ninguém tá tirando 20 aqui. É. Como vocês são ruins. Joga nesse aqui, provavelmente por espera, esse mago você adere mais reduzido. Não, não, você vai gastar Ponterox? Você tem 3 hoje. Não vai gastar Luck? Não adianta. Por que não adianta? Um crítico sempre adianta. É só você tirar um crítico, porque então, eu tenho mais 25. Tanto azar que você já teve, tem que ter sorte agora, né? Engraçadinho. Ué, é assim que funciona, não é? Geralmente é. Então. Espero eu chegar a minha vez, mas vou dar uma rajada. Pega umas 3 cartas. Não vai? Não vai? Nossa. Ok. Quer chegar a sua vez? Tá chegando, viu? Acho que depois dela tem mais um, depois sou eu. É que é. Acho que é ela. Não, agora são. É o xadrez, o bloco de xadrez. Talvez eu não depois. Não, porque o bloco de xadrez acho que ajuda junto com meu pai. É, porque seu pai também faz parte. Eu vou passar ali, eu vou chutar o cu do pai do Murray. Seu pai não agiu ainda, né? É, depois de mim eram as abelhas e eu. Não, ele falou os testes de. Das magias que eu tava jogando. Depois eu dei mais 400 de dano no seu pai, viu? Vamos ver, né? O que acontece agora para o desespero de vocês é o seguinte. Já vi que vai abrir aquela porta, né? Meu pai não. Sim. A porta, não. É o último que eu vou me preocupar. A parede é obliterada daí. Uma explosão. Eita. Quase tão poderosa, talvez mais, do que a Lotus que a Toph invocou agora há pouco. É o Java? Não, não é o Java. Não é isso. É o Java? Que esse poder de é, o Golem é porrada, ele não obliterar. Só vamos. Prefiro a camarina. Ah! caneta preta? Qual que é a aura aí? Qual que é a aura da fundação? F múmia. Preza é first pet. Dentro da abelha? Não. Não. Tá, na hora de obliteração. Nossa! Siere! Oi! É pra eu não levantar. Cadê você? Isso aí, né? Aqui, ó. Você tá aí? O que você tá fazendo aí nessa porta? Não, eu só saí de perto da esfera de obliteração. Ah, saiu de perto da esfera. Lá, é. Tá olhando pra lá. Tô. Você sai, você olha a Lisbeth, ele explode a parede. Falar, no que explode a parede, você vê tudo que tá no corpo da Lisbeth se apagando. A Lisbeth tá dentro de um campo anti-magia. Beleza. Menos mal. Menos mal. De lá de dentro vem flutuando o jarro das almas, com aqueles milhares de olhos encarando cada um de vocês, tá? E atrás dele vem o golem. Eita, peixe. Esse golem aqui, ó. Nossa senhora. Esse bichinho bonitinho aqui, simpatiquinho. Que da hora. Só que ele é todo prateado, não é azulzinho igual tá aqui. Ele vem dentro? Um golem de oricalco. Do lado do jarro? Atrás. Atrás do jarro. Jarro na frente. Mas dentro atrás. Do campo. Eu não sei como funciona o campo de magia com golem. Nem eu. Boa pergunta. Pelo menos na terceira edição não funcionava. Não funcionava? Não funcionava o quê? O golem ou o campo de magia? O campo de magia não funcionava, pelo menos isso. Vê se tem alguma descrição aí no golem falando. Ou na magia. Ah, na magia não pega. Eu sei, porque tipo assim, eu tinha um olho na antipagia. Eu ia brincar com o meu golem e falava, vem. Aí ele não fazia nada. Eu olhava pra falar pros outros e começava a andar. Eu voltava, então não funcionava. Não, eu idiota, fazendo piada. Ah. Cara, não sei se você falou tão Não funciona. Vitor Show, né, velho? Não, você falou tão sério. Sim, eu achei mas que... isso foi uma piada só. Mas não, na época não funciona campo de magia, porque o golem é imune a efeito mágico, tá ligado? Não, mesmo mas assim, nesse caso, então, mas nesse caso 3.5, pelo menos que eu me recordo, não funcionava. Tá. Então, detalhe. Esse golem tá funcionando sim. Uhum. Tá funcionando sim. Então, detalhe na descrição da magia que faz isso dar certo. Aproveitado de coladinho já, Rony. Mais 3 de boa. Um ataque no dano. Tá, ok. Jarro vem flutuando de lá de dentro. Ai, que beleza. 4 Arcane Blast. Cadê o negócio? Aqui. Tá. Dali de onde ele tá mesmo, ele vê vocês, ele mira em vocês e começa a disparar raios em vocês. Ele dispara mais 3 raios. Um raio ele dispara exatamente aqui. Abre aí faz um círculo aí de 3 metros de raio. Nossa, tá tirando a múmia mesmo sem dó. Sem dó. Aqui? É. 3 metros de raios. Esse quadradinho aqui, centrado ó, na múmia. Ah, esse é o centro? É. Então vai pegar assim. Vai pegar as duas múmias. Não. E a Lisbeth? 3 metros de raio, não de diâmetro. É o dobro. Aí a Lisbeth conta 1, 2, 3 e... É, faz só. Mas em mim não acontece nada, né? Não acontece nada, só pagou seus itens mágicos. Por enquanto. Eu realmente ia pagar a existência. Um outro. Vai ser você. Eu? Par, ímpar. Ímpar. Aliás, par, ímpar. Par. Falou isso, ímpar. Par. Par. O outro aqui, 3 metros de raio, centrado na esfera, se livrou. Ele abre lá do outro lado, pô. Se for desintegrar alguma coisa assim, é. Tá vazio. E aí aqui, ó, par, ímpar. Olha o ímpar vindo. Par. Não sei. Par. Centrado aqui em você, mais 3 metros de raio também. Eu posso saber o que é? É um Arcane Blast. Ele tá disparando raios mágicos. Esses raios eles explodem, uma explosão de energia mágica bruta. E a magia desaparece no local onde ocorre essa explosão. Cria um campo anti-magia ali. Eu vou voltar pra ele, então. Vai voltar pra ele? Vai abrir o portalzinho? É. Muito esperta, muito sagaz. Ganha uma inspiração. Isso daí lembra aquele maluco lá do Avatar. Não assisti. Assistiu o Avatar? Legend. Assisti, mas eu tô tentando lembrar o personagem. É bem lá pra frente, lá quando. Bom, isso explode como uma bola de fogo. Bola de força. Que é o nome do menino do fogo? Esqueci. São 8d6 de dano. O Zuko, é. Ele se junta com o Eng pra tirar ele de dominação do fogo. Ali na. Ó, joga, vocês. Vai causar dano nas múmias ali. Vou jogar aqui. 12d6 na múmia. 12d6? Isso. Uma falha de bolsa, tem uma. Múmia 1, múmia 2. Múmia 4 morreu. Repete quantos d6? 12. 12. Tem que assistir o. É, um dragão leproso. Venda de corno. 43. Pegou minhas guardas. 43, eu tenho direito a save. Uma variante do... Tem direito a save em jogo. Dos elementos primordiais. É destreza, se for, né? Sim. Que domina a terra, domina o metal. Que domina. Tem direito a save em jogo. Domina sangue. Joga aí pra múmia então, vocês. Pra cada uma das múmias. De destreza. Ó, mago. Só o arco, não sei se tem um arqueirinho aqui, ó. Negócio. Tem mais 30. 34. Tem uma falha crítica. Uma falha crítica. A gente jogou bem. Pega a cartinha pra vocês. A gente jogou bem. Sua arma voa. Não importa, armas você cai no chão. Então derruba a múmia lá. E tem mais uma múmia, não tem? Tem duas. Ah, é, tem. Cadê a terceira múmia? Tá aqui. 15. Ah, tá. Ah, ó. Essa aí tomou 12d6. As outras duas vão tomar 8d6. 16d6. As outras duas vão tomar 8d6. Tá. Porque essa daqui tomou 16d6. Não, 8. Essa daqui tomou 8. Não, essa tomou 16, porque ela tomou 2 Arcane Blast. Ah, da parede e 16. Então joga mais 4 aí, que eu tinha falado 12, né? É. E tira 4 do outro. Então tira 33, né? As outras. Dá 12 nesses mais 4. E 40 e. Dá quanto? 12. Ó. 12 mais quanto tinha dado antes? 33. E mais 53. E 55. Ok, 12d6 então foi dessa primeira. Cadê a outra? E ela não tomaria o terceiro que voltou? Ou não. Cacê, ele não voltou? Um Arcane Blast pro cara aqui? Isso é verdade, né? Ela toma o terceiro. Eu tomaria mais um. 1, 2, 3, 4. Por que eu tô dando 4 ataques? Você deu um na parede. Foi pra explodir a parede. Não, você deu 3 ataques. É, tá certo. 1, 2, 3 e o quarto agora. É. O quarto vai voltar, né? O quarto vai voltar. Então, quanto deu nas outras duas ali? 50. Essa daqui é 12 ou 8 de dado? 8. Então deu 33. Eu tirei 12. Uhum. E a outra aqui 55. Certo. Aquela outra toma mais 8d6 de novo. Porque a cera reverte o raio. E o golem não toma? O golem 33. O golem toma também. 33? É. Então o golem toma 33 de golpe. Caramba, tá fudendo minhas múmias isso, hein? É. Ah, quem mandou você. Não, o bichinho que tá atacando, né, gente? É. Quem mandou você ter fogo amigo aí? No golem, então. 66. Quero desligar o fogo amigo. Opa! Fraqueza Force? Ou fraqueza magia? É. Isso aí. Quem foi aquele? Desativou o fogo amigo na configuração, deu nisso. Tomou o dobro. Acho que é Force, né? Porque eu já falou que é energia. Mas ou será que é todo tipo de magia? Essa energia que o jarro dispara é considerada uma energia bruta? O famoso Force, energia natural? Force, dano de Force. Então, otimiza cada runa, né? É tudo. Ou é só Force ou é todas as magias? É verdade, muito obrigado por me lembrar disso. Maximiza então o dano. Esquece todos os dados. Maximiza esquece todas as rolagens. 48. Nossa, vocês estão fodidos. Você também, filho, porque o fogo amigo do seu tá ligado. Ó, aí, velho. Essas duas aqui, 48. Essa daqui tomou 3. Então é 96. Nossa. Mais 50, 146, 144. Nossa. E o golem... 144 ao total? É, porque tomou 3. Que é 48, 144... E ele 96. Tá. Ele tomou o dobro. Que tá tomando já tabela. Já tirei os dano aqui. Do nada. Não tô tomando dano não, né? Você tá caído, você tá assim, ó, no chão. Lisbeth tá tomando dano junto. Só jogar de um lado pro outro. É, Lisbeth vai ter que fazer um teste de morte, é isso? É teste de morte ou é falha automática? Eu não sei. Nesse caso é falha. É falha? Então pega uma falha aí. Então usa pra você rerolar, porque uma você falha vai por tomar cada ataque, né? Cada ataque, vai tomar 3, 4 ataques. Então eu morri. Não, ela vai tomar 3 ataques. São 3, se ela não aí toma da parede, ela vai tomar 3 ataques pra dar a volta dela. Então rerola aqui pra você rerolar e ter chance de passar num teste. Mas pera, ela vai tomar só 2. Vai matar do mesmo jeito. Não, tá então ela tem que rerolar, porque ela tem que usar carta. Porque esse daqui, ó. Usou um ponto herói. Não pega na Lisbeth. É porque ela só caiu, né? Mas ela tá no quadrado de baixo. Ela tá nesse quadrado aqui, né? Aqui, ó, são 3 aqui de raio. É aqui, ó. Essa entrada nesse cara aqui. 2. Então não pegaria. Deu. Então vem aqui, ó. Você aqui, vai tomar na parede e o que revela. Pega o laranjinha. Laranja. Assim, cadê o cara? Tava aqui, né? Um, dois. Esse é o raio. Chega na Lisbeth. Esse aqui pegaria? Sim. Pega. Esse aí pegaria. De casquelinha ali, mas tá pegando. Peraí, se ela voltou aqui. Também não pega. Então também não pega. Ela tá na borda dos dois. Nossa, então ela vai tomar um só. Oi, filha, você tá só. Tá por um pra morrer. Ela toma só na parede. Olha, eu morto muito louco. É porque ela jogou, o cara jogou na parede. Com a explosão. Aqui. É. Depende de onde explodiu. Explodiu aqui, explodiu aqui aonde? Acho que o centrado aqui, acho que foi, né? Foi centrado na porta? Centrado na porta. Também não pega. Toma já. Porque vem aqui, ó, vai pegar. Você não vai pegar nenhum nela? Não. É, você entrou na porta, um. Ela tá tipo no meio do meio do meio. Caralho, isso que eu chamo de sorte, hein, Lisbeth. Por isso que eu falei que essa é a evidência dela. Tá sendo jogada pro lado. Viu onde ela tinha que cair? É, e maior tá fazendo ela desviar. Se eu fosse você, eu continuava caída aí. Isso tá fazendo ela se esquivar dos ataques. E não foi mestre protegendo o jogador, hein? Ok, ser, você se livrou então do negócio. Abre, volta, ele explode. Cada lugar onde se forma uma explosão, a magia simplesmente deixa de existir. Se cria um campo anti-magia. É uma múmia congeladora. Então isso aqui desaparece? A múmia tá caída, não tá não? Não. Não? Não. Não, continua aí. As múmias não caem. Ele não é um item mágico. Ele é uma criatura. Porra, tomando... As múmias estão vivas. Estão vivas? Estão vivas. Tu tomou 6 de dano só. Estão vivas. Esse daqui tomou 50 de dano, só os dois. As múmias estão vivíssimas. Mas o congelador ali tá o que te espanta mais ainda, se ele. Até com dano maximizado. Quando ela dispara... 48. Os outros 3 raios em vocês... O jarro das almas, ele já tá dentro de um campo de magia. E ainda assim ele consegue disparar aqui. Pode ser o pé. Tira esse saco do meu pé. Ok, veio do jarro, foi. Ok. Toff sua vez. Eu. Quero tentar sentir quantas almas tem no jarro. É só sentir. E as almas dos filhos do Muri. Percepção? Percepção. Seis. É, 56. As filhas do. As almas dos filhos do Muri estão nos seus corpos. Olha aí, rapaz. Um bebezinho, uma menininha tem uma alma. Um monstrão gigante tem outra alma. As almas dos jarros. As almas do jarro das almas. Quanto foi o máximo número de almas que você já conseguiu juntar, Thor? Você se lembra? Aproximadamente. Não lembra? O Jefferson não lembra? Não, foi umas 500. Mais de 500. Não, teve o pântano das almas em Lenoren que tinha 5 mil almas. Verdade. Vamos pegar os 5 mil aí. Vamos botar uns 5 mil almas, né? Caralho. Ok. Multiplica isso aí por tipo uns... 100 trilhões. Quando você tentou sentir coisas muito distantes, principalmente quando você estava fazendo seu treinamento dentro do plano em que o tempo corria diferente, guiado lá pelo... Como é que era o nome do carinha verde? É, Aldrich. Aldrich. Guiado pelo Aldrich, né? E você, com a sua percepção, com a sua consciência, você foi tocando cada canto afastado no universo e sentindo incontáveis almas, tá? Aquela quantidade de almas que você sentiu, de vidas habitando o universo, é uma quantidade tão grande, que é avassaladora, te deixa estonteada de tantas vidas que existem no universo. É como se existisse um universo dentro do jarro das almas, de pessoas, de almas. É como se o jarro das almas tivesse absorvido o universo inteiro. E aí, o que mais? Vou fazer o seguinte. A la Sonic. Vou dar aquele tapinha no pé aqui assim, ó. Me preparar. Vai virar um porquinho. Não. Em menos de um segundo, eu percorro todo mundo e volto lá no mesmo lugar. Ah, você volta aqui? É meu deslocamento. Tá bom. O que você fez? Ela andou aqui em Mas todo fazer... mundo. Basicamente. E voltou aqui. Basicamente. O que você fez aí? Não sei, ele vai explicar agora, acho. Ó. Pra proteger, fazer alguma coisa pra proteger nossas almas. Uhum. Não, as almas ele já fez, proteger o corpo. Seguinte. Eu vou nos meus aliados, toco eles um por um. Aí eu pergunto pro grupo. Toco no nenê ou não toco? No nenê. Não sei o que você tá fazendo. Vamos lá. Proteção, vulnerabilidade. Que eu ia fazer na outra sessão e não deu. Toca. Toco no bebê ou não toco? Você tocaria. Tô perguntando pro grupo. Toco no bebê ou não toco? Sim. Todo mundo falou sim, então eu toco no bebê. Você tem que ir pela índole da POF, mano. Aí a questão da índole. Vou falar do Sede, que eu até tocaria nesse aqui mesmo, que ele ainda está assim. Na índole da POF, então tipo, não adianta você perguntar. Entendeu? Pra gente. Porque a alma dele tá ali. É. Você sabe que a alma dele tá ali, então você sabe que é um. Mas um nenê tem menos resistência que um bichão desse aí, né? Isso é o que eu tô pensando. Esse aqui é pra alma, vai dar na mesma. Mas eu não posso impedir que pegue a alma. Posso impedir que fira o corpo. É. Entendeu? Ah, sei lá. Tá, eu toco no Moore, toco na nenê. Venho até a Ciele, toco na Ciele, venho a Pissoca tá ali embaixo. Pissoca tá aqui do lado da carta. Só a carta. Toco no Pissoca, venho, cato a Lisbeth e volto lá no canto com ela. Eu faço invulnerabilidade no grupo. Invulnerabilidade? É. O que isso vai fazer? Resistência ao dano? Não, nesse caso é só invulnerabilidade. Deixo todo mundo resistente, no caso, invulnerável a qualquer tipo de dano. Invulnerável? É magia. Invulnerabilidade! Essa daqui, no caso, é a magia, não é aquela que eu e a Ciri fizemos. Essa é a magia normal. Tá, ok. Deixa o grupo invulnerável a todo tipo de dano, tá? É, a hora que eu cato a Lisbeth e eu volto nela, eu uso restauração molecular. O resultado é todos os PV dela. No momento que você tá pegando a Lisbeth, correndo com ela, saindo daqueles campos anti-magia e fazendo a magia de proteção nela, você tá catando a Lisbeth e saindo, aqueles incontáveis olhos focam em cima de você. Você vai jogar uma salvaguarda de sabedoria, dificuldade 50, ou perder a sua alma. Lembra que você tem os negócios agora. Lembra que vocês têm o bônus da Ciere. Vai ser dividido em partes iguais sempre. Tá. Podendo a última parte ser a menorzinha. 33. Como que funciona o esquema da CL? Você tem quanto de bônus? Tenho mais 23. Não. Aliás, mais 20, mais 28. Hã? Não, meu lindo. Lá que eu fiz proteção da CL. Toff tem 45. Uhum. Tá? Então, você escolhe em quantas partes você vai dividir esses 45. Pode dividir em 4 partes de 4,5? 11. Não, de 11, 4 partes de 10 e a última parte com o que sobrar, por exemplo. Nesse caso aqui, como 4 partes de 11. Você tem 33 no teste. 38, eu esqueci de contar menos 38, assim. Você precisa de 12 pra passar. Você pode fazer um bônus de 12. Então tem mais. Então 45 dividido por 12 dá 3. Dá 3. Sobra 9. Sobra 9. Pode ser. Então você tem 3 bônus de 12. Uhum. Né? E um, de 9. E um bônus de 9. Então agora só 2. Agora você tem 1 de 12. 2 de 12 e 1 de 9. É isso aí. Eu tenho quantos ainda? 2 de 12 e 1 de 9. Pronto. Então, beleza. Usei o primeiro bônus meu, 13. Passo no primeiro. Passou no primeiro. Bom. Não adianta tentar. Minha alma já pertence a Helena. Aliás, minto. Eu não falo isso. É como se, tipo, eu soubesse. Deu aquela bugada no cérebro, tá ligado? Helena tá morta. Eu esqueci, tipo. Não, já pertence a Helena. E fica muda. E morreu. O remédio, arte e carne. Ok, você desperta no colo da Toph. Toph carregando você. Acorda, Lisbeth. Você tá bem? Vez da torre. Eu a menos que vocês usem carta pra me impedir. Ele acabou de falar. Mas você não tá paralisado lá? Então tá rendido? Tá rendido, mas ele pode correr ainda. Eu não tô mais rendido. O remédio que você tomou agora. Boa. Aí, ó. Gastou a carta, põe aqui embaixo. Gastei minha carta e não tô mais rendido. Vou bater no celeirinho agora. Eu já tomei 3 hoje. E ele é forte. Mas esse aqui não exige um efeito, um serviço pra ser encerrado. 1125. Agora exige. Então tá bom. Não tô mais rendido. Vou bater no celeirinho. Spidofen aí, ibuprofeno puro. Torre já tava de pé mesmo, né? Não precisa levantar. Ô, Pissoca, quanto tempo dura? É 10 minutos a vulnerabilidade? Ou é 1 minuto? Acho que é 10. 10? Vem pra mim, por favor. Não, ó, a torre ela vira. Mas é concentração de ou não? Encara você, Celerim. Então pode ser. Campo de magia ativa, então. Mas tem que ser de mim, não? Tinha? Não sei. Ô, vulnerabilidade, isso é concentração. Falei que acho que sim. Sim. Se não me engano, não é. Mas no caso tem que ser. Quem conjurou. Se for um campo de magia. É porque a magia é self, na verdade, né? Não, por isso que eu usei ponto heróico pra poder. Sim, não, então. Fazer no grupo. Então, seria como se fosse. Ah, não, ele vai ser centrado em cada um, né? Ah, centrado em cada um. Tá com quem entrar, saiu. É do que tá na suprime. Tá no Xanatá. Como magia de concentração não cancela, suprime, saiu, volta a funcionar. Tá, eu sei que o bicho ele tá disparando um campo de magia. Sabe, você sente a ausência da magia ali. Uhum. Então, eu falo pela mãe do Griel. Pessoal, tomem cuidado. Aquele jarro de almas lá tá criando campos anti-magia. Não deixe que isso os atinja. Senão minha magia de proteção falhará. Torre faz isso. Abaixa os braços. Vira na direção do celeirinho. Bate os dois punhos no seu peito. Vai passando rasgando por você. E vindo aqui na direção do Murin, passando rasgando pelo Murin também. Os dois, save and throw de destreza. CD. Ah, não, sou eu que jogo. É um ataque, né? Sou eu que jogo. Um ataquinho. Bate na CA aqui. Ele tá forte. Oh, Tadia, minha reação vai ser. Você não tava ainda? Cara! Não tá, porque eu tava tomando meu tiro. Ah, tá. Tava atordoado, voltei agora. Tava tomando um cacete. Né? Essa forma ele é muito linda. Mais 49. Acelerei em Murray. Eu sou prateado, que não dá pra ver. Briga por qualquer razão. Errou? Porra. Venderam a alma pro Murray. 49. Errou. 54. Sério que eu errei? O Champs tem 60 de CA, 54. Não. Você falou 48. Você... 49, é. Errou. 54 deu. 54 em mim. 54 em você? E errou por 11. E errei por 11? Errou 48, você errou porque o meu CA é 52. Então vou rerolar os dois ataques. Meu CA é 54. Não, aqui é o famoso. O pessoal que tem 60. Vou rerolar os dois ataques. 65. Eu ainda não me transformei de novo. Sai, Catiça. Sai, Catiça. Olha lá, ó, Catiça. Quem que é o. Eu sou prateada. Acelerinho é o branquinho. Ah! O Homem do Rá. Ô, cuzão, ia dar um crítico, hein? Errou de novo. Homem do Rá, rapaz. Errou. Caralho. Filha da puta. Ah, eu errou. Só vira assim, ó, pra esquivar. Ah, gasta aí, gasta aí. Rola. Protegendo gasta a criança. Aí. Teoricamente, tu só não pode agora adicionar D6? É. Vai, só D6, hein? O meu deu 51 e precisa de todos. Eles passam. Vocês vão desviando de. Ah, mas vocês estão aumentados ainda assim. Não, é um ataque, né? É, sim. Nesse caso vocês estão aumentadinhos. Ok. O ataque dele ele funciona como se fosse uma chuva de meteoros. É, então eu não tomo dano nenhum. Não, desculpa. Esquece. Zero de dano. É. Você rola o ataque, não tem como. Você não, acertou automático, tudo bem agora. 10 então minutos, tá. Quantos turnos? 100. Então são 100 turnos sem tomar dano. É, então. É. Como é que a gente tomasse dano? Tipo, a gente tá com o que eu te imagino. Eu não te imagino, não. Múmias! Não, mas você toma concentração. Né? Múmias! Múmias! Múmias! As múmias correm do jarro. Mas aí a gente tem que rolar o teste? E vão na direção de vocês. Todas as múmias vão passar pela Cia e vão bater na Cia. As múmias têm medo do jarro, aparentemente? Mas, o jarro tá com ela. Como que funciona? Tipo assim, vulnerabilidade, você não toma dano, mas a concentração é baseada no dano que você toma. Eu? É, não é uma boa pergunta. Não só isso, né? Outros tipos de coisas poderiam quebrar sua concentração. Ah, não, mas nesse caso aí é uma porrada. Tipo assim, um exemplo, o cara faz, sei lá, sono em você. Você, beleza. É. Mas faz sentido, mas na porrada como que funcionaria? Não funcionaria. Teoricamente você vai ser invencível pela hora, duração, né? Uhum. Só com outras. Só com o controle de grupo. Todos vão ali em mim? Sim. Todos eles vão passar por você e vão bater em você. Mas eles vão passar aí, é isso? É. Eles andam 25. Não é? Tá, então eles andam 9. Eles andam 9. Não, eles andam 30 na verdade, total. Quem tá aqui? A Toff e a Lisbeth? É. Ah, vou derrubar as duas de novo. Não vai, você não chega lá. Fala que eu chego. 30 metros, não chega? Se você der, dash total, você chega. Esse mas aí você não ataca. 18, 9 e 12. É, 18, 9 e 12. Pode bater. Vamos bater na Cielo. Eu não quero bater só na Cielo. É que você não chega aqui e ataca. Não chega e ataca? Então tá. Ah, se quiser, pode bater no cara que tá caído aí, ó. Nada. Eles vão bater primeiro. Em quem estiver na frente, eles vão dar os ataques e continuar correndo. Tá bom. Termina o deslocamento deles dos 30 metros pra frente aí. E esses três? Sônia continua. Cada um deles faz dois ataques, né? Deixa eu chegar aqui, tá bom? Os outros chegam até aqui. É, os outros vão até aqui, ó. Você quer bater na. Não, o Champs tá antes de mim ainda. O Pissoca também, você não vê não? Mentira, as continuam reto, velho. Tome série. Ele ficou pra lá e não vê não. É o cacete, vê sim, eu tô vendo. O que eles têm? Tá escondido da. Mais 44. Tá com a criança na mão aí. Mais 44. Tá escondido com alguém que tá fugindo. Sabia que tá fugindo. Uma falha crítica? É, tem uma falha crítica aqui. Uma falha crítica. Eu pego uma cartinha ali, que a cartinha já pode prejudicar o restante. Critical failure. O 19 você rerola, tá? Você rerola não, você adiciona. Dá um luck e rerola mais um dado e fica com o novo resultado. Tá bom, isso aqui eu vou resolver já. Tá. Vou rolar. O 19 de novo, tá, então vamos lá. 44 com 7, 51, acerta? Eu tenho 46, você só me erra com 1 e 2. Tá bom, então tudo acertou aqui. É 44 de bônus. Não, mas é que 2 aí eu ainda consigo gastar ali. Um. É. Né? Um escudinho. Não, um escudinho. E o 19? É essa quantidade de ataques aí, são 5 ataques, né? Tô pra fora com o que? Você não tá mandando. Mas é porque se ele me der um crítico, vai a zero PV, meu lindo. Mas mesmo que a vulnerabilidade. É, vulnerabilidade não é dano que ele me dá, é uma habilidade que o cara tem. É igual o que aconteceu com o que habilidade que é essa aí? Que chama dá sucesso decisivo devastador. Sempre que o personagem obter sucesso. Se fracassar, será eliminado instantaneamente. Eu alterei pra vai a zero pontos de vida. Eu não achei. Da hora esse talento, onde você achou esse? Você montou? Livro dos níveis épicos. Da hora. As criaturas imunes a sucessos decisivos não são afetadas por esse talento. Você é imune a sucessos decisivos? Acho que não. Então, morra! Não tem uma armadura do marinheiro. Bom, você não vai tomar dano, né? Você? Não. Mas tem que fazer o teste do crítico. Mas você vai fazer o teste do... Bom, você vai fazer, então, 5 testes de podridão da múmia. Isso é uma doença sobrenatural. Doenças normais, vocês têm imunidade. Doenças sobrenaturais, não, certo? Certo. É uma doença mágica. Então são 5 testes. É uma doença mágica, mas eu sou imune à magia. Mas isso não é uma magia. Eu tô brincando. E um teste, então, contra o sucesso decisivo, o crítico devastador. Tá. Qual é a CD? CD 35, o crítico devastador tem mais um. 35, então vamos lá. Você não quer rolar os dados tão aí já? Não, eu vou só ver quanto eu tenho de bônus, ver quanto que eu tenho que tirar no dado. Ah, tá. São 4, 5 testes? 5 testes CD35 pra doença e um teste CD36. Ok. Pelo crítico. Eu quero um problema desse aí. O personagem pode pegar ou é só bicho? Mais 18 eu tenho na Constituição. Não, só eu. Ô louco! Mas isso foi a falha crítica? Ok. Tá. Tem mais 18, passei tranquilo. Cara, esse dado tá cuzão, hein? E o de 0 é 46, né? 36 a CD, 36. Né? 36. Então você tem que passar. Eu tirei um 20. Muito bom, cartinha? Se livrou. Meio que essa cartinha. Escapuliu. Tinha que tirar 4 no dado. É. Escapuliu, não caiu a 0. Ok, eles terminaram de andar o movimento deles. Sim. O último não ficou atordoado por causa da carta do crítico, que passou no teste. E a vez da Lisbeth agora. Certo, eu levantei. Falei, meu Deus, minha nossa, o que aconteceu comigo? Eu... Você não morreu de dó, pelo que eu consegui perceber. Estão sendo atacados por múmias, monges e... abelhas. E não, abelhas não mais. Os filhos do Murren e aquele jarro... que eu, pelo peso, acredito ser alguma coisa de metal. Ah, é verdade, o jarro, né? Mas eu nem senti dor, eu só apaguei. Então levanta, ainda a gente tem que conter a ação das múmias. Não deixe elas te acertarem. Certo. O que eu vou fazer? Primeiramente, deixa eu ver. Lampejo de onipresença. Ah, vocês. Mas antes do lampejo de presença, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra eu usar como proteção. Tá. Tem. Então, explica o que eu tô usando proteção. Não? Aqui. Tem que correr. Aura da vida. Hã? Tem que correr. Aquela que não deixa você cair a 0 TV. Zero TV, exato. É melhor? Mas aí você tem que. Você tem que gastar um ponto heróico por causa do tempo de congelação, né? É uma magia normal. Ah, uma magia normal, tá. É, eu não sei se é ação bônus ou ação normal. Eu acho que eu não tenho ela anotada aqui. Não, essa aqui eu tenho no livro, porque essa é do. Eu devo ter do básico. Ficha, deixa eu ver. Só que acho que não tá aqui, tá na. Mas que eu escrevo. Mas é tão antigo. Fica na magia ali. É ação normal. E é concentração até 10 minutos, uma ação. Então é uma ação. Você consegue fazer um lampejo de onipresença e o. Proteção e a aura da vida. Uhum. Aura da vida. É uma boa. Vou fazer isso então. A aura a partir dela? É 9 metros. Então todo mundo que tiver na aura. É que anda com ela, então é só meio. Não, sim, mas ela afeta todo mundo. 9 metros. Quem sabe? O que vai fazer a Lisbeth? Vou fazer a Aura da Vida. E vou fazer o Lampejo de Onipresença pra dar os ataques. O que é a Aura da Vida? As pessoas, os aliados dela não podem cair a 0 TV. Ah, isso é uma magia? É. Ok. Mas aí no caso, você faz só o lampejo, mas você não faz mais nada. Você já fez só a ação de magia. Você não ataca, você só faz o lampejo. Isso daqui é um bonus action, né? Lampejo de 300. Mas você já fez a ação já da hora da vida. Mas no seu turno, a ação escolha que você ser aplicada. Você pode criar um lampejo e aí todo mundo usa a aura da vida. Oh, ia ser massa, hein? Porque aqui tá falando que as suas quebrou o sistema, cópias, quebrou o sistema. As suas cópias replicam a sua ação. Meteu um mipo. Meu Deus do céu. Tu tipo, ela vai fazer o lampejo, Tuscone vai fazer a hora só da vida. Só que uhum. Numa ação. Nossa, tu vai catar uma cada hora, cada réplica 9 metros. Mas é o suficiente pra ajudar. Mas se for uma ação, na outra ação. Você percorre o tabuleiro inteiro, filho. Mas... pode usar a aura da vida nesse turno. Em todo mundo, ninguém pode cair a zero TV. Então, ela vai fazer aqui, tipo, vamos botar aqui, ó. Sim, é super válido. Pega todo mundo aqui, ó. Não, faz uma de um lado de cada aliado. Também, sim. Eu não sei se é, porque eu não sabia se eu podia. Ao invés de você atacar, você faz, tipo, o inverso, proteção. Você faz proteção. É. Nossa, nice. Massa. Pra mim, vai fazer em volta dela, pra cada inimigo, onde né? Ela queria. Cada o aliado, ela escolhe, né? Ah, o aliado. É pra cada inimigo. A inimiga é pra atacar. Não, ela pode escolher inimigo ou aliado. O inimigo ela vai atacar, vai replicar a ação dela, no caso atacar. É. Do aliado ela vai proteger. Pode atacar também, se não tem. Depende do dia que ela tiver. Né? Depende do dia que ela. Depende da espada, depende de tudo isso. É. Eu achei essa magia aqui, ó. Massa pra caramba. É, que isso aqui é uma habilidade, é. Aí, tira divina. E aí? Pô, eu já... próximo? Legal. Você vai se mexer? Vai ficar ali? Você vai fazer a proteção mesmo? Vou fazer isso mesmo. E vai usar o lampejo? Lampejo. Então, uma cópia dela em cada aliado e tem a aura da vida. Ninguém pode chegar a usar PVs. Pelo menos por esse turno. Isso. É. Ou um seja, turno. No caso do Gabuela, agora vai rodar o bagulho inteiro pra chegar lá de novo. Puta, da hora. Uhum. Teoricamente, eu já rodar as armas no mato vocês. Uhum. Por quê? Ah, só arrancar uma, né? Só? É, quem toma aí. É verdade, vez do Jarro, ação lendária. E no próximo turno também, quem tomar dano do. Das múmias, né? Das múmias não cai. Vou usar uma ação lendária que consome duas. Tá bom. Por isso que gastei todas as do turno, da rodada. Você só tem duas? Três, acho. Tem cinco ações lendárias. Cinco? Tomar a alma consome três. Ah. Consumir magia consome duas. Tá bom. Joga aí. Toff. Oi. Ele vai consumir a sua magia. Save entrou de Constituição CD 43. Vou sugar sua magia. Quer meu bônus? Não. Quanto? 43. Por 15. 15? Não, tô só. 19, 20, 35, 34. Quanto que é? 43, faltou 9. Ué, mas ele tem eu uma... posso te dar 5. Que é isso? É Munchkin? É. Você quer droga? Ó, você pode usar a sua próxima ação com vantagem, ou ao invés disso você pode adicionar mais 5. Aí você escolhe. Se eu adicionar mais 5, vai ser. Vai faltar 4. Aí você pode adicionar um D6 com ponto heróico. 50% de chance. Não vai ter como. Vai, Di, confia. 50% de chance. Eu tenho... Você somou o seu bônus, o cajado? Sim. Só tá somando, né? Não somei, é verdade. Opa, tá roubando. Não, não somei, é verdade. Ainda você vai ficar faltando um. Aí, não, agora, mas deixa aí agora, cajado? Cacete. Um passa. Não é 5 do cajado? É? Então, faltava 4. Eu tenho 19. Ó, eu calculei assim, ó. 35, 34. Já 39. Já perdeu, né? Você tá roubando. Mas o cajado, mas 44. Então, passou. 45, não é? 44, é 5 o cajado. 45. Não, dificuldade 43. O seu... Ah, 43, é verdade, eu passei. Passou. Passou. Constituição, eu arrumei, que era 17 na Constituição. Eu coloquei o bônus novo, subiu 2, certo? E aí tem o cajado que eu não tenho os meus valores aqui, ó. O bastão na aula. É isso mesmo, né? Se você fizer a conta, bônus de proficiência mais Constituição. Então aqui você tem 19. 19 mais 5 do cajado, então tem 24. Entendeu? Entendi. É que eu, o meu ele tem aqui, o bastão da hora, só que ele não tem nome. Não soma. Não, eu tenho o da divindade, que é mais 11 aqui. 44. Ah, joga. Opa, calma, D6. Manda aí, cuzão. Manda aí. Você passou por quanto, Di? Por 1. Passei por 1. Tem que tirar 1. Não, mas ele pode jogar também, né? É, vai tirar 1. 2. É 45. Você tem que tirar um D6. Se você passar o ponto herói que você passa. Ó, vou fazer o seguinte: vou gastar meu último ponto herói. Se eu precisar, alguém me arruma. Ó, Gé, vou jogar um D6. E aí eu passo. Pô, o ponto herói passa. Exatamente. Passa não, porque passa, como assim? Porque ele vai rolar tá um D6. Tá 45 ou 44. É? Se somar um, ele passa. Se eu empatar, eu passo. Não dá pra tirar zero no D6. É. Porra. Tô, segura esse 6 aí. Pronto, tirou 4. Jogou o negócio e tirou 4. 48 a 45. De carga de consciência, ele jogou e tirou 4. Eu mesmo esqueço meu bônus do okay. Resistiu. Eu só passei também porque a minha constituição voltou. Tá? Minha vez eu volto a fazer de novo. Opa, peraí. Vai tomar não, já disse, eu sou blindada. Blindada. Ok. Boa. Você sente, você sente a magia sendo puxada de você. Você se concentra assim e consegue manter a magia concentrada. Mistra me ensinou muito mais do que você pensa. Sou seu copo cheio de olho. O Jarro olha pra você e fica piscando os olhinhos. É, tá piscando pra você. Aqui, ó. Desculpa, fez contato visual? Não. Se joga, rapaz. Tá, então é a vez do Murray. Liz já fez a aura em vocês, vocês estão protegidos. Tá. Então, Murren. Vai, cara. Eu vou. Mesma coisa no meu pai. No meu pai, não. No meu filho. Ah, bom, eu ia falar tipo no seu pai. Mesma coisa no meu filho. Passou? Tem nada pra rolar então? Isso. É, você deixou? Desistiu. Filho, e o ponto heróico pra passar, pra usar, ó. Porque aqui, ó. É... um ponto heróico pra reduzir o tempo do, do ritual, formação. E o outro ponto heróico é pra usar a execução sumária, a maldição da execução sumária, em vez de zerar o ponto como falha. Você zera o como teste. Eu faço o teste, então é. Ok. Sucesso automático. Na hora que você vai pra cima do seu filho, você escuta a voz do Neron na sua cabeça. Mate, Murray. Mate o seu filho. Mate-o. Eu só chacoalho a cabeça e continuo me concentrando. Se concentra e aí você faz o ritual pra descobrir o nome do seu filho. Joga um D20, cara. Mas não tira muito. Seu filho chama, não tira muito, não. É, porque senão eu vou ter que ficar. 13. Filha da puta. Toca um de Champs. Já rola um D10. É, já rola um D10. Eu acho que o Champs ficou da hora. 10. 1. Não, 1, cara. É o primeiro nome já. O Champs. Você pegou o nome masculino? Não, neutro. Porque não sabe o que ele é. Sim. Chama Itlo. O quê? Itlo. De Iplopó? Com Y? Não. Com I? Com T-H... I... I-T-L-O. Ah, eu achei que era Itlo. Não, Itlo. Itlo, nossa. Com T. Itlo. Do jeito mais estranho possível. Qual que é o significado? Deus dos filhos. Murmur, você vai ter muitos netos. Esse vai ser Guilena. Exato. Ok, acho que não preciso mais da carta do ritual do nome verdadeiro por hoje. É um eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a criança, com a menina, Jeff. Abandonar. Vender. Eu vou falar. Ítalo. Então, Ítalo. Liberte. Já pensou, erra o nome? Lembre-se de sua mãe. Você não pertence a ele. Você me e perdoe o seu pai pela ganância, tipo, pela sua ganância. É o Itamo sem essa. Nossa, isso aqui tá. Ele vira pra você, mãe. Derreteu muito. Hã? Junta os punhos. Na hora que você fala isso, ele abre os punhos. E aí ele fala: vai. A minha alma pertence a ele. E ele vai murchando. Dá aquela explosão, chamas de novo e surge um bebezinho ali. Eu recuperarei sua alma, meu filho. O bebezinho tá lá. Aí você olha pra trás e aparece. Murray, vai Valley. Pronto, agora preciso de um lugar pra guardar essas crianças. Que você... Olha, se Flores der pra abrir Victor. Algum plano aqui, dá pra gente colocar, mas não sei se dá pra abrir um plano aqui. O chão fica tão babado de uns bichinhos. O que é? Virou daycare agora essa porra? Bom! Tomar no pé do rabo. Vamos adicionar um nívelzinho de dificuldade agora então. Não. Porque no que o filho do Murin se desfaz e se transforma num bebezinho, né? Você escuta uma voz. Vocês todos escutam, na verdade, uma voz. Não! Maldito! Cansei desta palhaçada. Venha a mim, Murin. Tá na casa do cara, velho. É. Usa a reação lá de criança. Jeff, verdade. Reação antes. Hora que eu vou ser puxado. É. Eu pego. Tô vendo que eu vou. Essa voz eu, vai dar merda. Vem a mim, né? Eu pego, eu solto as crianças com a Toff. Ok. Quanto você tem de altura? Toff, Toff! Ah, não, ele solta com a Toff, não no chão. Reação, joguei. Quanto você tem de altura? 2 e pouco. Eu não sou tão. 3d6 de dano de queda. Eu não sou tão bom assim. Na moleira? Soltar criança, lindo. Eu não sou tão bom assim. Não, tipo, você soltou, você foi sumir. Você só não, foi tipo assim, ó, Toff. Toff, entendeu? Toff, segura. Toff. Fiz assim, tipo, tô sendo puxado, entreguei. 3d6 dano de queda. Na verdade, fez Poff, né? Não fez Toff. Dando a moleira. Depois a gente vai botar num tabuleirinho, mas você aparece nesse cenário, Murin. Sentado no trono, que é um trono feito de... Você não sabe se é lava ou se é sangue, ou se são cadáveres, mas que tem asas demoníacas no espaldar dele. Sentado nesse trono, você viu o Neron. O Neron, ele olha pra você e sorri. Finalmente veio me visitar. Vamos, me ataque. Se tiver coragem, pois aqui neste mundo eu sou o rei. Ok, Neron é o rei. Ai, caralho. Alguém tinha dúvidas? Eu tinha. Ah, é? Sim. Porque pelo que eu entendi, ele usou as peças pra vincular com outras pessoas. Não tem por que ele se vincular ao tabuleiro. Ah, só pra ficar legal. Ah, entendi. Só pra deixar no ar de isso, estratégico, um bagulho estratégico. Testo de vidro de novo. Vocês estão vendo lá na frentão o Murin diante do Neron e estão ouvindo tudo que tá acontecendo. Eu aumento, dou zoom. Peraí, deixa eu aumentar a iluminação. Deixa eu a iluminação. Mancha umbral. Eu ativo a primeira pedra. Que foi? Eu atiro a primeira pedra. Por que você atira a primeira pedra? Porque não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. Mas vocês têm o teto de vidro aí. Eu não tenho, um negócio que não é meu. Vocês todos escutam o Neron falando: eu sou o rei. Que rei sou eu? Precisa gritar. Ficou com os alto-falantes distribuídos na caverna. Tá, Ciri, joga um teste de inteligência e dificuldade 30. Nossa! Esse rei vai ser destronado, né? De inteligência? É. Você jogava xadrez no orfanato? Ah, claro! Eu era inteligente, eu junto. Beleza, então o Neron só pode se mover uma casa por vez, hein? Quanto que eu tenho de inteligência? Bastante. É? E se você bater nele, tem 35. Cheque. Isso é verdade, mano! O Jeff! Hã? Ele só pode bater uma. Ele só pode andar uma casa por vez, hein? Sim. Então ele vai demorar uns 5 turnos pra chegar até mim. Se eu bater nele, é cheque. 20. 20 natural. Pega uma carta. Então, se eu for atacar ele, toda vez existe que eu um motivo ele é pra ele cheque, se vincular ao tabuleiro. Existe? Existe. Se ele morrer, tudo isso aqui sobe. Depois do Neron, é a vez da Mancha Umbral. Quem tá perto da Mancha Umbral aí? Que é o Celerim. O que, que é uma Mancha Umbral? É a esferinha. Ah, tá. Você fica com essa você, Carlos. Um momentinho. Posso ver? Sim. É a esferinha. Vai em quem aí? Joga um D6 aí, vê. Joga qualquer dado. Você quer o quê? 2, 3, 4. São os 4 mais perto. Os 3 mais perto, pai do Murin só. A múmia tá lá atrás. Tá, 1, 2, 3. Por que, que essa múmia tá parada aqui? Se era pra ela vir pra cá? Não, não era não. Eu falei porque tinha o Psoca e o Champs aí antes. É, tinha o Psoca aqui, você podia ter batido no Psoca. Não, ele tá indo embora, ele não ah, vai ele virar. Ele tá indo embora! Tá indo embora, tá fugindo do vaso. Caralho, caralho, não. Você não deixou meu aliado tá me batendo, então, ou eu vou ficar aqui? Você tá louco? 2, 4, 6. Vou jogar um D8. Não. 2, 4, 6. Tá bom, vou roubar, tá, Carlos? É que isso daí não tinha ficado claro. 6. No Celerim. Não sei, pessoal. Vai lá, Celerim. Mancha Umbral vai até você. Ela tem jogado de ataque? Tem. Só mais 42. Por. Tá, ok. É hora daquele crítico, hein? precisa? É, aquela fase, né? Não! Quinô, né? Quinô. É, pra ser um. Errou. 15. Com 42, 55. Errou. 57. Errou. Errou. Errei por quanto? Por 8. 8. Puta que pariu. Foi quase. Encostou lá em você, tentou tocar em você, você desviou. Ou se eu quisesse. E escapou do toque mortal dela. Ok. Que porra é essa? Ah, esse aqui é o golem. Poxa, deixa eu ver que eu anotei o bagulho do cara, mano. Esse é o golem? Eu acho que é o golem. Então... É, o golem junto com o vaso, não é? É, inclusive não agiu o golem. O vaso agiu. Mas o vaso foi ação lendária. Ação magia. Não, o vaso deu as 4 explosões. Não, o vaso fez as ações dele, normais. Ah, é verdade. Só o golem que não agiu. O golem não agiu. Deixa eu botar o golem lá pra cima, então, junto com o vaso. Então não é o golem, não. Então é o celeirinho. Aí, vou resetou o turno. Tá. Magia de vulnerabilidade ainda, né? Tá. Então vou gastar isso. Que eu não preciso gastar. Pra fazer magia sutil. Corrente de relâmpagos. Vou pegar as... Onde? As três múmias. Múmias. O pai do Murren. Eu quero ir nocautear ele, né? Ah, é de graça. Vou atingir a esfera também, né? Tem distância entre eles? É... É 9 metros de alvo pra alvo. Todo mundo. Não, tipo, vai daqui... Não, porque se eu tivesse um pouquinho pra lá, você podia usar eu pra bater no vaso. Não dá, muito longe. É, então, aqui é muito longe. Por isso que eu perguntei qual era a distância. Podia usar eu pra bater no vaso. É. Não é imune. Teve uma cena dessa na terceira edição, não consigo mais achar esse vídeo em lugar nenhum da internet. Então, CD de destreza pra todos os bichos aí, que estão aqui, ó. Tá. Múmias. Destreza. Tem mais 30. Vai tirar então, 3 múmias, né? Então, 3. Passou todas, né? Não, uma falha. Tirei um. Cartinha? Às vezes uma falha e todas as o resto passa. Você atinge a si mesmo, aplica... Ah, tá, não tô atacando. Mas foda-se, tô pulando. 2 de 10 de dano, ok. CD de constituição 20. Tá, adiciona um 2 de 10 de dano. Mais, hemorragia numa múmia. Não dá. Sai, não vai tomar, não, ele vai acertar e vai tomar 2 de 10. Pronto. Não, só dá 2 de 10 é mais um dano. É, dá 2 de 10 é mais um dano. Tá, beleza. Só adiciona o dano. Então, calma aí, o dano. Ah, falta pro Grodak, né? Isso. E pra esfera. Isso. É, espera aí, não precisa, né? Ah, não sei, eu tô testando, vai que. O Grodak tem mais 20 de reflexos. 18, 38. Passou. E a esfera. Ele não joga com desvantagem. Mais 29. Ele tá de pé. Ah, é desvantagem. Tá caído ainda. Tá caído ainda. Valeu. 4, falhou. E a esfera. Puta que pariu, a esfera falhou também. É lógico, a esfera anda meio por hora. A esfera de Dyson. Ó, quem falhou? De Dirac. 142. Todo mundo falhou. Se rolou 2 de 10 de dano a mais. E aquele que tomou 1 é 162. É, ele é dano máximo. Tá. Por causa da runa. Ixi. Runifer 1, Runifer 2. Pode continuar enquanto eu vou tirando os danos aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra dar como ação bônus aqui. Tá, primeiramente, deixa eu ver se carrega. E a esfera, né? 5 ou 6, não, 4, 5 ou 6, porque eu não sei nada. Carrega. Boa. 142 foi, né? Tá. Foi mal, galera. Vou chegar aqui, não tá os dois, vou empurrar vocês. Tem problema? Empurrar pra onde? Eu tô segurando os fios do muro. Vai aprender a acertar a parede dele. Não, eu quero só ficar aqui onde vocês estão. Vocês vão ficar cheirando pro fundo, o bumbum do celeirinho. Porque eu vou usar agora um... Com uma ação bônus, um sopro em cone. Não, dá pra subir no de ser. Você chegou já... É. E aí, okay. Carregou, vou usar um sopro em cone aqui. Nossa. tá parecendo. Eu perdi o bagulho da. Deixa eu ver. Na esfera é pai do Morin. Eu perdi o bagulho das múmias aqui, ó. Essa daí tá aqui, ó. É 90 feet. Quanto que dá 90 feet? Eu que sei. É 30 metros, né? Ou 27? Que droga. 27, acho que é. 30. Você é vulnerável, né? Relaxa. É 27, é. Pra chegar 90 a 20. Não, é 27. Então pega o cone e acho que pega aqui, né? Então, pega você. Não, pra usar a transformação. Mas eu sou imune também. É, vai ser... o cone aqui, 27 metros. Quanto demora agora? Ok. Vou transformar de novo. Pode ser de destreza. Se eu zerar. Três múmias. Volto a vida cheia de múmias. Outro um. E um, dois. Caralho. Pai do Morin. O próximo ataque é feito com vantagem. O pai do Morin falhou também. A esfera passou. Quem chamou? Falou ok. Ó, seu próximo ataque da múmia é feito com desvantagem. Põe embaixo dela, Kaique. Ela vai morrer? É, pode ser que morra, né? Quanto que é o dano? 32 de 8. Ok. Nossa, mas é maximizado? É, é maximizado. É tudo elemental que usa, tudo elétrico. Que beleza. 256. Isso. Ligou desligar o chamado. Matou um. Qual deles? Ok, Google. Fala com aquele do 20. Desligar o chamado. A esfera passou? Não sei, você falou desligar o chamado. 256 dá 128, né? Isso, a esfera continua. Desliga a lanterna. Você fala desliga, desliga a lanterna. Vai saber isso. Nossa, a esfera ela tá desse tamanho agora já. Ela apanha. Que engraçado. Que engraçado. Mas alguém morreu? Não. Tá. Porra! Bom, é isso. Próximo. Eu. Não é você não. É não, sou eu. Fiere. Bom, a esfera ela reduz, ela fica uma esfera de 30 centímetros de diâmetro. Ah, e tem o pai do Morin também. Ele também depois fica um... ficou parecendo um orc de 30 centímetros. Pai do Morin. Vai, clica aí. Mais 2,56. Nossa, o pai do Morin ele tá extremamente ferido, muito machucado. Na próxima eu termino de matar. Ainda não sabe quem é seu pai, você não falou. A gente sabe, a gente ouviu a conversa. Só que a alma dele não tá ali, então whatever. Mata uma das múmias. Já matei. Já tirou. Já tirou? Já. Ok. As múmias, elas... E meu pai vai ser a última pessoa que eu vou procurar. A bandagem delas é estraçalhada, fica só uns esqueletinhos andando ali. Né, alguns ossos já quebrados, todo calcinado, todo chamuscado por causa do relâmpago do Celerim. Né? Eles mais do que nunca agora, eles dão mais a entender de que estão querendo fugir não só do jarro, mas também do Celerim agora. E azedou, né? A esfera é pequenininha, mas a esfera não se afeta pelo Celerim, não está nem aí pro Celerim. Né? E o pai do Morin está levantando aos poucos, como se não estivesse sendo afetado. Mas vocês olham na expressão dele, a expressão do desespero. Ele está em desespero, só que ainda assim ele vai se levantando com a espada na mão para continuar atacando vocês. Vai ser ele. Ele não sabe o que fazer. Corre em círculos, grite e chore. É uma ideia. Se ele... Não deixa ele levantar, Zé. Tenta se concentrar no jarro. Ele vai ser nossa maior preocupação. Eu sei, mas eu não sei como destruir isso. Sim, você sabe. Eu confio na sua capacidade. Ai, coitada. Eu acho que dependemos da esfera. Pra talvez destruir o jarro. Não, porque ela, se ela for magia, ela. Não sei o que vai acontecer com ela que entrar no campo de magia ali. Eu vou fazer uma coisa. Ué, então. Você sabe que um tipo de magia tá o palmo de qualquer jeito. É. Você tem alguma magia? Porque você devolveu uma magia pra ela. Não, sim, mas. Tá, o que é o jarro? Tipo assim, se a gente pegar pra ver a imagem disso. Eu imagino que é um jarro, ok, é um com jarro. Vários olhos. Sim. É tipo um beholder jogo. É, é. Jarro, falei, tá. Só tem muitos olhos. O jarro é mágico, né, amor? Ou ele é uma criatura? Dois. Criatura mágica. considerado criatura ou objeto? A gente conseguiria vender o jarro? Matar? Com a adaga? Eu tô pensando em usar a adaga também. O jarro não é um objeto. A adaga não é mágica. Pariu. É, a adaga não é mágica. Então, mas ela foi feita por Nerão, porque... É um ponto fraco. É, o jarro ele não tem aura mágica, se ele não parece pro jarro. Ele não tem aura mágica, como se ele não fosse uma coisa mágica. Uhum. Tá? Mas ao mesmo tempo vocês têm a impressão de que é um ser, uma criatura viva, entre aspas, um construto talvez. Ele não é um simples vaso que foi magia que animou ele, não. Não, é isso, eu sei. É alguma outra coisa diferente. Eu vou tentar uma coisa, então. Eu vou tentar usar a adaga? É, eu vou tentar. Vai aqui, né? Só que eu vou tentar usar diferente. Eu vou... Só não arremessa. Não, também não sou idiota, né, Carps, caralho? Tá. Cadê aquele dragão? Não é aquele dragão ali. Sem rabo? Sem rabo. É, do Chaves. Eu sou sem rabo, não vale nada? Uhum. Com rabo ou sem rabo, continua eu valendo sei. Nada. Eu vou virar um Tarrasque. Só que eu quero me mesclar com a adaga e fazer com que os meus dentes virem aquela adaga. For you. Eu não sei nem se precisa disso. Precisa. Certeza. Absoluta. Não, mas eu quero que o meu dente vire a adaga. É tipo um pivô, tá ligado? É, tipo, eu vou, tipo... É pra quando eu atacar mordendo, vai ser como se eu tacasse com a adaga. Um dos seus caninos é a adaga. Segura meu dente aqui, ó. Um dos meus caninos, olha que legal. É, ele fica como se fosse um canino protuberante ali. E eu vou atacar um vaso. É uma cigana diferenciada. Morreu. Ok. Jogue sua jogada de ataque contra o vasinho. Você vem andando o Tarrasque, aqui você virou ele, aí você saiu e virou o Tarrasque de novo. Não, magia não influencia, eu sou metamorfo. Mas o White Shape no campo de magia ele não vira normal? Não, porque a habilidade dela, não é magia. Amor, presta o livro dos monstros, please. Foi teu animal aqui. Livro dos monstros. É. Você vê quanto o ataque do Tarrasque? É baixo. Quer cobra na página do Tarrasque? Eu imagino que seja. Não, não tem. Ah, não. A mordida dele eu posso estar enganado, mas deve ser tipo uns 23, tá ligado? Sério, eu acho que eu tenho mais que isso. Aqui. 20. Tem. Tem atrás. Quer cobra na página? Tarrasque 286. Eu tinha o dom de abrir na página. Olha que legal. O próximo é o Jarro das Almas. Aqui, tá. Deixa eu no local. Okay. Se vocês já fossem parte dele. É um bite. Bite. Beat. É que eu só vou pegar a força, o restante. Oi. É meu. Mais que é 10 de força. É 30, né? É o máximo. É. Não tem o máximo. Então quanto que é uma jogada de ataque aí normal? É 10? Quanto você tem de carisma ou sabedoria? Qual que são as jogadas de ataque mágico? Proficiência minha... mais bônus de força. 10 mais 10, 20. 10. Mais 5 da fonte. 25. Então. 25. Inferior 25. Ao seu ataque. Não, 25 dela também, ela tem 30 do tributo. É, não, eu tenho 35 do meu tributo. 35? Então você tem 27 que você tem. 27? Mais o D20. Não, 27 você teria normal. Com o Tarrasque é 25, porque é força. Sim, mais o D20. Exato. Ah, não, sim, eu tô falando de um jogar de força. 25. 25. Okay. Nossa, tem que gritar. Não sei quanto que o... 50 e pouco. O bônus do cemitério dos dragões, né? Não, sim, mas já tá 25. Acho que é 50 e pouco a CA do... Sério? A CA do vaso é 50 e poucos? A CA dos números é 50 e pouco. Armas e armaduras mágicas se tornam mais 5. Então tá, a adaga se tornou uma adaga mais 5. Não. Não, ela não toma banho no cemitério. Mas ela é eu. E eu sou ela. Mas eu lembro que tinha a imagem lá no... Tá, suas armas mágicas, armas naturais, vamos considerar. Tem os mais 5 também. Ainda assim, tá dando 25. Então é 25, eu tenho já, mais 25. Já tá mais somado pra já. Atingir o vaso. Quanto que o vaso de CA? Cadê? Joga aí, ué. Ah, a gente não sabe. É um vaso enorme ali que tá parado flutuante. O que eu falei, eu também acho. O vaso CA que o Jeff falou foi das números, foi do vaso. Não falei sabe nada. Que tamanho que é esse vaso? Ah, não. O negócio que a gente viu no negócio da esquina. É aqui a CA do vaso, ó. Ah, 40? É. Ah! É o verdade, que postou a ficha do vaso. Lagartão, ah, então dá. Você, hein? É, eu tinha visto essa imagem. Eu achei que era aquele ali, ó. É. Ali, o vaso, ó, o jarro lá, ó. Essa altura, 19! Acertou. Tá, é uma vantagem. Olha um ali, ó. Eu acertei. Como que é o dano da adaga, ela fofinho? Já, só falta botar um zoinho ali, ó. Do atrás da porta ali. Falta botar um zoinho nele. Essa adaga, ela causa dano como se ela fosse uma espada montante. Eu continuo são sabendo 3D8 que quer dizer. 3D8. É uma espada do tamanho dessa pilastra aí, ó. Tá. É. Mais o dobro do seu modificador de força. Mais 20. Mais 20, então. 3D8 mais 20. Você vai por cima do jarro, Cia. Abre sua boca enorme. Abocanha o jarro, tudo. Fixando aquele canino saliente que é a adaga pra perfurar o jarro. A adaga resvala no jarro e cocheteia e não causa qualquer ferimento ao jarro. O jarro continua intacto. Nossa, não dei nem dano nele? Zero. Morreu, galera! Esse jarro não é de oricalco, não. Que mais? O jarro não é oricalco, não. Sei lá, tem o restante dos ataques pra dar, né? Dá no golem. É. Quantos que eu dou ataque? Dá uma agarrada no golem. Você tem, não, você tem vários ataques, você tem 5. Eu tenho 5 ataques? É, 4 garras e uma mordida. Porra! O rabo também? É. Nunca joguei tanto ataque. Quer jogar de seis ataques, não? É, são 5. 5. Quer jogar de. Você gostou de Beholder? Quer jogar de Flint? Essa é a gente que então ataque. Eu vou bater no de trás ali, amor. Tá bom. Se ele. É, é bem isso. Nossa, mas não precisa fazer assim. Deixa por isso que eu pus o dragãozinho. É, a gente pôs o dragão só pra. É só pra ilustrar que eu não sou eu. Ela gostou. É. 35. É, 25 mais 36. No golem? É. Golem de oricalco. Deu quanto? 36. 36? Errou! Por um. Acertou. Essa eu acertei, então. Errou! Tá bom. Tá, você tem mais três, mais dois mais ataques. Mais dois ataques. Acertei. Acertou. Não, 12. Acertou. 37. 37. Acertou. Acertei 2 então. É, são todas garras ou é. Acho que é, né? Mordida, garra, garra. Quer que eu veja? Deixa eu ver. É, vê pra mim, por favor. Que tá em inglês, né? Eu acho que é mordida. Ó, você garra, tem. Garra. Mordida ela deu aqui. É bom com a. Uma mordida, duas garras, um com chifre e com a cauda. Então vamos pôr que o chifre e a cauda foi o que eu acertei, porque é o que tá por último. Então 4d10 mais 10. Chifruda. Chifre. Dá uma chifra. Então são 4d10. Mais 10. Mais 10. No chifre mais 15, né? Que ele tem, mano. Mais 15. Por que é mais 15? Nesse caso. Não, não, acho que não. Só não, pra acertar, né? Tá certo. Mais 10. Então 26. 4d12. Não, é porque você é o tarrafo, né? Isso. Aumenta o dado. 4d12, então. Isso, 4d12 mais 10. Ok. 31. 31. Olha, pelo que o Jeff mostrou na imagem, você sabe que ele tem um núcleo bem no meio da barriga, mano. Ou do peito, não lembro. Quem tem um núcleo? Um golem. Um golem. É. Pelo que dá a imagem. E o Acalda é a mesma coisa, Brad? 4d8. 4d8? Mais 10. Você já mudou o dado, né? Já. Ô, Jeff, esse golem aqui é aquele mesmo que você mostrou na imagem, né? No livro. 29. Isso. Então ele tem um. Tem um reator arc ali. Então, 31 e 29. 31 e 29. Isso. Acertar o livro, vai você que... pode agarrar alguém e morder. Bicho. Aí, se você acertar, você engole. Ah, que legal! Engole ele, hein? Engole o golem. Não, eu bati com a cauda e... Ah, okay. Engole o jarro. Eu vou engolir. Certo. Eu posso engolir o jarro? Pode. Você acertou, né, o ataque no jarro, né? Então, você pode... Engole o ele. Ai, eu quero engolir. Meu Deus do céu. No começo dos seus turnos. Não, no começo dos seus turnos, o jarro toma 16d8 de ácido. Ah, que legal! Sério, você engole o jarro. Aí eu só falo assim, ih, fiz caquinha. Mas falando pra vocês mesmo. Mas agora o jarro não consegue ver mais ninguém. É, foi a ideia. Total cover, full cover. Ok. Muito bom. Muito bom. Oh, será que... Save de força 20 pro golem. E vai ver através dos seus força 20 olhos. Força 20 pro golem. Vai ser empurrado só aí agora, né? Bom, aqui acabou já. Tá, obrigado, Brad. Nada. Onde esse jarro vai sair agora? É pesado. Mais 18. Tem um aí, ó. 9, passou. Então fica de pé. Cato o jarro. Engole o jarro. Ih, fiz caquinha. Jarro dentro da sua barriga, Cira. É a vez dele. Maravilha. É tudo escudo, né? Você sabe que é ele um tá mandando de ácido? É no meu turno ou no turno? No seu turno. No meu turno, ok. Você sabe que é um guarda-chuva? Eu abro um. Tá. Aí eu vou lá pegar de cima, tô com o teu lado. Ah, não, tem os filhos do Murray. Tem os filhos do Murray. São dois bebês. Baby, aqui te deixa eu ver, o que, que eu vou fazer eu agora? Eu errado. Nossa, que musiquinha infernal, já tá na minha cabeça. Como que é o nome de Sofia mesmo? É o Ítalo. Ao, é Araura. Araura. Vocês não sabem. Vocês não sabem no verdadeiro vídeo. Araura. Falei no vídeo deles. Tá bom, Cira. Você falou no ouvido deles? É o fã. O que é? Eu falei no ouvido deles, o nome deles. Eu sei o nome deles. Você falou lá que você ouviu? Ah, peraí. Opa, eu ouvi. Olha só, rapaz. 60, eu ouvi. Ai, cara, foi todo, mal, o Carlos entendeu uma coisa. Não, todo não, mundo aí. Percepção passiva nesse caso. Que é 50. 52. Não, é 10, mas o seu bônus de percepção. Então, 60. Maior ainda. Deixa eu arrumar aqui. Valeu, pessoal. Você é muito humilde. Cara, eu não sei o que, que eu faço com o jarro agora. Se eu ataco assim, ele só eu teleporto pra fora. É, mas ele tem que ver onde ele teleporta? Hã? Ele tem que ver onde teleporta? Porque ele tá total cover. Não, ele precisa saber pra onde que ele vai, né? É. Precisa ter conhecimento do local. Sim. Deve ter percepção às cegas. Engraçado, tem tanto olho pra ter percepção às cegas. É, acho que se der 60 de dano, aí o Tarrasque tem que fazer um saving throw pra vomitar aí, eu me acho. Bom, a Cira tá com imunidade, o Jarro sabe disso. Ah, é mesmo, não dá pra dar 60 de dano. E o Jarro sabe também que o campo de magia não vai afetar sua metamorfose. Porque eu entrei nela. Você engoliu ele. É. Você engoliu a zona de magia. Tá, a melhor coisa que o Jarro pode fazer então é gastar quietinho. A ação dele pra tentar duas vezes tomar sua alma. Isso pode. Isso pode. Isso pode. Primeira vez, save entrou de sabedoria, dificuldade 50. Amor, eu venho até aonde? Qual que é o meu tamanho real? Do Murray, do pai do Murray pra frente, eu sei o tamanho aqui, até aqui, ó. Daí onde o pessoal que tá com o dedo até aqui é o C. Metade da sala, praticamente. Ah, é isso aqui inteiro. Sim. É isso mesmo. É, pega o... Cadê o Dom? Bota o Dom aí em cima. Não, é pra saber se eu pego a aura da Lisbeth da Toff. Pega. A da Lisbeth você pega, a minha você não pega. É, você tá com o bagulho de aura. Os dois não são 18 metros? Não, é verdade, é 18 metros. É 18? Ah, pega, então pega as duas. Pega as duas. Então você tem mais 12. Mais 12. Não, eu somo. Pode ficar. Na verdade tem mais 14, eles tem mais 9, né? Mais 7. Mais 7? Tem mais 9. Mais 7 é mais 2. Trolando. Trolando. Não, então eu vou somar pra ver quanto é que dá. Não, não. Ah, na verdade. 6. Quanto? 6. Não sei quanto você tem. É sabedoria? Sabedoria. Mais 25. Tá, 31. Mais... 43. Calma. Mais 2. Qual que é a CD? 50. Em cima? O que você tem mais 7 aí? Você tem o cajado? Eu tenho mais 5. Eu tenho 5 do cajado e eu tenho 5 do aliado. Ah, 2 do aliado, quer dizer. Nossa, deu certinho. Deu certinho. Olha só o programa salvando, hein? Eu não tô escondidinho atrás da Cielo. É, tipo, não, não é muito difícil. O Kip tá grudado em cima de você. Sugou a alma do Kurama. O Kurama ele fica assim, sumindo, piscando, né? Blinkando, sai em cima de você. Vai, Cielo! Acaba com ele! Eu vou, é dois, né? Então tá, eu tenho que tirar mais de 6. Mais que 6. 6 tá bom já. 6 tá bom. 16. Passou. Passou. Passou. Então já. Então fica lá dentro. Por enquanto ele fica lá dentro, no próximo turno ele vai tomar dano. Vez do jarro foi, vez do golem. O golem vai bater na Ciere. Tá bom. Acho que machuca isso aí. Né? Agora não machuca, né? Porque você tá no campo de magia. Como assim? Você perde a invulnerabilidade, né? Ah, pode ser, mas tem a carapaça do Tarrasque, eu não sei como é que funciona. Verdade. Você reflete magia. Tá. 4 ataques com mais 58. E se o dano for mais? Deixa eu ver aí. Então são 60 aí. Qual que é a sua CA? Eu acho que é 25. Ele é mágico? Não, não. É. Ah, tá, porque se fosse não mágico, ele era imune. Não, tudo mágico aqui. E o campo de magia não afeta ele. E nem eu. Tem um porquê. É só pra magia, você acerta normalmente. Ok, não tirei nenhum. Meu valor menor foi 63, você acerta? Acerta. Acerta normal. Não, tranquilo. Então tá. Vamos lá, então o dano é de cada ataque. São 6d10 mais 20. Então já tem 80 mais 24d10. Ai, vai ser custoso esse dano fudido aqui. É mesmo. Dois, três. Vou jogar aqui, ó. 10, 20, 33, 40, 50, vixe Maria, 60, 69, 79, 81, 91. 101, 110, 115, 121, 130. Não, 115, 123, 132. No total? Isso. 132 mais 80. 212. Então, 212. Boa aí? De boa. Igual ele chega nas suas pernas. Começa a bater nas suas pernas com tudo. No final ele dá um shoryuken em você. Ok. Foi o Golem. Depois do Golem, veio do Jarro das Almas. Não, já foi? A guia? Ação lendária. Ah. Ai, ai, ai. Mil puxada de alma? Hum? Nova puxada de alma? Eu acho que vai ser, né? Perde a alma aí, Ciere. Passou. Só o 7 já passou. Ainda bem que podia ter algum. O que foi? Só o 7 já passou. Jogou outro dado com vantagem é 1. É 1. Tirei 7. É o que importa. Passei. Por que vantagem? Não sei. Ah, eu tô num campo de magia, né? Ah, então me desculpa. Então não é com vantagem, não. Deve ter perdido 3 almas, hein? Oh, oh, bom. Sei, sem tirar. Não, Lula, que vai. 17. Vou deixar você viver dessa vez. Tá legal. Toff, você. Ah, certo. Vejo a hora que chega o mundo. É mais, mais nova, né? Vida babá. É. Eu coloco aqui os curumim. Seguro os dois. Começo a fazer um esquema. Manja aqueles filhos de orientamento que fica nas costas. Que fica. Sim. Eu tento fazer esse esquema pra ficar com os dois aqui nas minhas costas. Pronto, bora. Segura aí, filho. Esse do muro. Segura aí, filho. Do muro. Ok, gastou sua ação, né? É. Sabe? Tá, eu vou pra cima do celeirinho, por cima do celeirinho. Fico em cima do celeirinho. É, um lugar mais seguro aí. Acho que pelo menos aqui, eu acho que eles não me acertam. Então, talvez você entregar outro seu pra ela. Né? Eu acho que o Ok, outra ação lendária do Jarro. O sabe que teve filho. É. Deixa eu ver. Três duas milhares. Eles estão dormindo ou estão acordados? Ô Toff! É. Tem percepção às cegas, foda-se. Consumindo sua magia. Joga outra salvaguarda de constituição. Magia, eu não usei nada. A invulnerabilidade. Mas já passou, ainda consegue fazer isso? Já passou? Já acabou? Não, já passou outra coisa lá. Tipo assim, eu achei que era na hora, tipo, a pessoa usou e já puxa. Não, é a ação lendária dela. Ah, tá. Dele. É, o que, que é? Constituição, né? Constituição CD43. Do já? Dentro da barriga dela? Percepção cega. 8, quanto? 43. Não, falhei. Ah, você falhou? Isso é resistência, 9. Né? Resistência. É, então eu vou gastar aqui, vou rerolar e ficar com o segundo. Segundo teste. Vai tirar 2-1. Falhou? Falei. Ok, vulnerabilidade já era. Mas ela gera como? Tipo assim, ela puxou, ela copiou minha magia? Não. Ela anula minha magia? Pior. Que nível que é essa magia? 9. Tá. Joga 9d10, você toma isso de dano de force. Ai, tá. No máximo. Não, dano máximo. Como é force, não é elemento. Porque eu sou legal. Eu concordo. Mas é dano bruto, né? Eu sou bruto force. Sim, mas nesse não é dano aqui. Nesse caso aí, esse force dela é potencializado pela runa ou não? Não, acho que sim, né? Eu posso fazer minha reação pra tentar mitigar esse dano? Como eu já tive contato com a runa, eu sei o que tá vindo de energia. Eu manipulo o que é energia pura. Eu posso tentar usar minha reação pra mitigar isso aí? Como mitigar com a reação? Tá vindo, né? Só o avatar, lenda de Aang. Mandou o bagulho, eu canalizo de novo e joga pro outro lado. Não. Imagina o seguinte, ó. Imagina que alguém enfiou uma mão dentro do seu corpo e de uma vez puxou todo o sangue que você tem. Tá, no caso, puxou seria a magia. O mitigar seria segurar isso aqui pra impedir que tirasse tudo. Quem tá fazendo isso com você? Eu já. A salvação magia não, tirando a magia. Quebrando a vulnerabilidade de vocês. Nossa! A vulnerabilidade já quebrou. Tô falando dano, só pra mitigar. Por que mitigar? Você vai cair? Não. Não vou, mas. Vai que acontece uma coisa com os neném. Não seria Celso, mano? Por quê? Não sei, vai acontecer uma coisa com os neném. Não, o negócio é nem você. Ah, então foda-se. É nem você. Você sente a magia que você tá concentrando, né? Que você tá lá concentrando a magia, você sente aquilo sendo arrancado de você com tudo. É como se passasse um turbilhão de magia por você ferindo seu corpo. Então toma 90 pontos de dano. Beleza. Por que ele for com você? Dano de force. Por quê? Porque é o dono da magia. É, só por isso. Vai. Magia que ia quebrar completamente ele. Claro que não. Ok, me livrei da invulnerabilidade. Isso foi bom. Gastei todas as ações lendárias do Jarro nessa rodada. Que ia, mano. Grodak. Levantou. Levanta o pai do Murin aí. Não, tinha tá caído aí. Cadê o Murin? Lá em cima. Você me tirou daí. Você que tirou ele daí. Okay. Verão tirou eu daí. Grodak, vem a mim. Grodak aqui surgiu. As suas costas, mãe. Fogo HP. Não, põe ele no mapa. Ele aqui não ele ataca tá ainda. Fogo HP, né, Jé? Fogo HP não. Fogo HP não, não vai atacar porra nenhuma, caralho. Ele vai atacar. Não vai atacar. Não vai atacar, não. Também. Pega a miniatura ali, tá? Não vai atacar, não. Veio das múmias. Estão fugindo. Fih, as múmias estão fugindo. As múmias estão fugindo. Passar no meu lado, ele vai tomar. No caminho da fuga delas, vai passar aqui do lado do celeirinho. Vai tomar pra escutar, pá. Vai passar aqui do lado. Eu taco o filho do Murni. Do lado dos dois. Não, o filho do Murni não tá mais aqui. Vai passar do lado do celeirinho as duas. Mas essa aqui vai fugir por onde? Por aqui ou por lá? Vai fugir pra cá, sim, ó. É, você tá em cima de mim, você tem o alcance também. Eu tenho o alcance, eu quiser acertar o bagulho preto ali. Eu bato em próximo ataque que sofrer será feito com vantagem. Tá. Eu bati uma, você bate na outra. Então as múmias, elas vão. As duas vão atacar o celeirinho, né? Então são 4 ataques no celeirinho. Faz primeiro seu ataque. Sem vantagem. Eu acho que eu não acerto, pessoal. Então se não, 20. Opa, sem vantagem, né? Falhou. Sem vantagem, infelizmente. 1 e 2, cartinha. É. uma cartinha. Falhei. Todos os ataques erraram. Todos os ataques erraram. Você se desequilibra, torce a perna. Deslocamento é reduzido à metade desse cara aqui, ó. Que eu já tenho vantagem pra bater nele. Já tem vantagem. Bom, vocês podem dar ataque de oportunidade agora. Eu vou dar no manquinho. Você acerta qual? Você acerta qual? Eu acho que eu acerto o mago. Então bate no mago, porque que tá manco é o outro. Eu também dou ataque. O mano, você tem vantagem pra atacar ele por causa da cartinha dele, mano. Não, mas eu já bato na vantagem. Eu acho que não vou acertar ele, o pessoal aqui. Tá louco, mano. Eu tenho bastante ataque, mas não é tão alto assim. Nossa, minha Lisbeth, prepara-te. Nossa, mano. Eita. Bacana isso aqui que eu tenho. 47, já acerta? 47. Não. Falei? 52, acerta. O maguinho, né? É. Tá tomado, 52. Tá, e aí, Celerinho? Tá, eu tenho o talento aqui, o Warcaster. Eu posso usar uma magia de single target como ataque de oportunidade. Sim. Polymorph nesse cara aqui. Polymorph? É. Eu faço assim. Que roubado! Sabedoria. Isso por acaso ele é imune. É imune? Tô vendo. É a múmia, né? Múmia é outra parada. Múmia é tão da hora. Da hora. Tipo assim, uma criatura do D&D que eu particularmente gosto pra caramba. Não, não é. Só tem resistência à magia. Eu tô gasto 3 pontos de feitiçaria, vai. Joga normal. É o quê? Não é um caralho. Sabedoria, joga isso. Sabedoria. É, normal que tá. Com desvantagem. Sabedoria. Sabedoria. Ah, sabedoria que eu tenho mais. Da múmia? Eu que tem mais. Tem 41. Até passou. Longe, né? Passou. De boa. Longe, né? Só que eles são da metade. Como eu falei, a minha sabedoria é o bolo mais alto também. Tá? De boa. Você tem quanto de sabedoria da 41. De boa. Tem 36. Bom, valor. Ok. Eles estão fugindo. Estão fugindo. Mas aí vocês batem neles, tentam acertar eles, tentam fazer uma magia nele, tá? Enquanto eles vão fugindo, correndo por vocês, eles se viram assim de costas pra vocês, correndo assim de costas, né? O outro correndo de costas, né? E começa a gesticular pra fazer magia em vocês durante a fuga. Eles ainda vão fuder a vida de vocês antes de fugir. Lisbeth, você. Olha lá, falei a vida deles antes. Olha a lua que legal. Eu posso, olha a lua que legal. Eu posso, mano. É a sua vez, fia. Fode com a vida deles antes, senão eles vão fazer magia em nós. Vai foder nós. Certo. É, tá chegando a vez da esfera também, hein? Esferinha agora, é uma bolinha de gude. Eu queria fazer uma coisa. Deixa eu ver onde que eu coloquei o papel. Não sei se é isso ou que tá. Porque os dois são iguais, né? Deixa eu ver. Eu queria fazer esse negócio aqui. Não, esse daqui é o que eu falei que eu achei da hora, mas era de proteção ainda. Não lembro se era isso, deixa eu ver. Esse aqui, eu não posso atacar ele. Esse aqui, é uma coisa que ele que me dá vantagem, eles têm desvantagem. Esse aqui. Mas acabou de fazer isso aí. Tem vários nomes parecidos. Mas enfim, acho que eu vou fazer mais isso. Lampejo de onisciência. Mas isso aqui você não pode. Quando o inimigo acertar um ataque contra você. É uma reação. É uma reação. Verdade. Bom, olé. Vou dar meu ataque então. A gente continua com a proteção? Não. Da minha aura? Acabou. Não, da hora não, acabou. Acabou agora. Acabou agora. Tem a só a sua. Agora porque... desaparecem suas cópias, mas você ainda tá com a aura protegendo quem tá ao seu redor. Isso, a minha aura que tá em mim. Uhum. Certo. As cópias não estão mais. Não, as cópias elas apagam. Eu vou fazer o ataque então. Mas você pode fazer de novo com a sua, não pode? Não, é uma vez por dia. Uma vez por dia? Ele chatinho. Não, você não, pode dar uma mexida, ele vai jogar com vantagem, viu? Dos ataques. Dá pra flanquear ele? Dá. Dá? Eu flanqueio ele, então. Mexe ela pra estar flanqueando. Não, você pode usar pra sempre. Não gasta nada. Mas de novo você bater com as cópias. Ação bônus, você faz de ataque. Pra sempre. É... Ação bônus. E pode fazer pra bater. Lampejo em presença, pum, pronto. Você, vai, então, você dá dois ataques, mais dois ataques no lampejo. Então você dá três, mais dois no lampejo, são cinco. Então pronto, são bônus, faz lampejo e já. Vai, filha. É isso. É que eu tô vendo que o já tá escrevendo. Tá. Você dá quatro ataques com vantagem no monge e um ataque normal no mago. Cadê meu dado? Não sei, você saiu tacando aí. Esse aqui. Tá em cima da ficha. Pode ser. Quatro com vantagem, né? Isso, em um normal. Uhum. Não, se quiser, pode se mexer ou não. Ah, não chega no mago. Mas mago é na 30. Ah, ele... Não, eles assim, correram. É 52. Tenho mais. Vai atacar quem? Ela usou o lampejo porque ela pode usar todo o turno se ela quiser. Ah! Ela vai dar 4 ataques com vantagem no manco e um ataque normal no mago. Nossa. Eu tenho mais 42. Tá, 42. Aqui não dá, 48. Qual que é esse do longe? 52. Esse é um ataque. Um ataque falho. Errou. Acertou. Tem que tirar 10 pra acertar. Ataque acertou. Nossa, muito ruim. Mais um. Terceiro ataque falhou. O tamanquinho tá estupiado. Acho que se a gente acertar um ataque, agora joga mata ele. Só. Agora eu jogo um dado só no mago. Acertou. Um ataque em cada foi. Um ataque em cada. Dá o dano, né? Joga o dano. Ó, usa o Divino Smite no máximo. Não gasta slot aqui. É, usa no máximo. Boa. Só olha o dado só, Divino Smite. Vê se eles têm vulnerabilidade aí, radiante. Tá. Vulnerabilidade a radiante. É maximizado pela runa ou não? A radiante não. Eu quero maximizado fazer... pela runa. Radiante? É. Maximizado. Então ele é maximizado, seu Divino. Do Divino Smite. Pra você dar uma virada. Vingança decisiva. Então, vingança decisiva era quando. Uhum. Quando eu atinjo o alvo, o ataque é considerado crítico. Tá. Dá pra fazer no mago. Faz no mago. Mas não tem mago, eles são iguaizinhos, gente. A gente falou mago porque mago eu tava conjurando magias. Ok, mas eles são iguaizinhos, tá? Tá, mas é no mago. Na verdade, eles não são nem magos nem monges. Mas, não, eles são múmias. São um outras coisas. Outra coisa, vocês podem tentar descobrir ela depois. Ela escolhe um ataque que ela quer que você. É igual o Samanopla. São prisioneiros do Neron. Só que aí, em vez de tirar 2-11, ela tem que acertar um ataque normal. Aí vocês estão na masmorra do Neron. Eu também, acertar normal. Não, você tem que tirar pelo menos 11. Independente não, do resultado, não. Você tem que acertar. Não, você tem que acertar um número pra cima dela, não. Uma vez por combate. É, uma vez por combate, um abate é crítico. É uma vez por combate, você tem carga. Então vai, ó. Você dá qual é o seu dano? Quanto que é o dano? Joga dano. 2d10, normal, 10 passos. Isso, normal. 2d10. Tem dano de fogo junto, que é maximizado. 2d6. Mais 2d4. Melhor jogar no aplicativo esse dano todo. Não, eu quero saber é maximizado, é. Né? O D4 não dá dano porque é necrótico. Necrótico eu acho que ela tem vulnerabilidade. Mais 3 da espada e 5 da ponta. Não, mas caso... se ela puxar da runa, o que é imunidade vira resistência. Tá. Então vamos lá. Você tem 8, 2D10, 2D6, 2D4. Isso. Tá. Normal. Faz dano final. Normal. Agora você tem mais. Um Ah, agora você põe no copo e toma suco. É. Paladino, você tem um D6. Divino Smite mais 5 D8. Não, 6 D8. Mais 12 D8. Ele vira D10. E não pode ter milkshake de fruta? Ele vira D10 agora. Não, porque milkshake é com leite, né? Deixa ainda, D10. E manga com leite é o vitaminado. É D12. Não, D10. Mas vira D8. Ah, tá. Já aumentou mais uma categoria. É 6, aí a fonte vai poder 8 para lá e poder 10. Ah, então são 12 D10. Leite é só suquinho normal. Adiciona 12 D10 aqui no seu. Isso aí tem leite. Então como é? 2 D10. Mas isso é só no crítico. 2 D6, 2 D4. Isso no crítico, não? Sim, sim, no crítico. Pode ser. Então são 4. 4. 16 D10. 2. 4 D6 e 4 D4. Já tá dobrando tudo. Então faz no aplicativo que é melhor. Não, mas o... O Divino Smite 100... maximizado, tá dando mal. 120. O outro é necrótico, jogo dado. É, vem e jogo. Qual que é o dano do Divino Smite? 120. 12 D10, dá 120. 12 D10 é, cada um? Crítico. Não, é crítico, no crítico. Qual que é o crítico? Que tá mais, menos ferido? Não, é, o que tá menos ferido. Chama de mago. É, no mago. Isso daí é crítico? É. Quanto que é o dano do Divine Smite? Só o Divine 120. É 120, fora o físico. Aí você joga tá, agora. Ele, só aí ele já tá por, de, por 12. Tá, ah, morreu. Então, o Divine Smite, então morreu. Morreu. Porque vai dar 8 de fixo e mais os dados. E o outro menininho ali também. E o outro, quanto causou do Divine Smite? 60. Ainda tá vivo. Ela causa mais de 30 de dano físico? Causa. Então morreu também. Morreu. Ficar calculando. Porque você tem mais 8 de dano e mais 8 dados pra jogar. Sim. Nisbet vai, passa a espada nos dois. É, e você recupera todo o turno. Ganha PV temporário aí, hein? Ganha. Por causa de que a espada se alimentou, né? Uhum. Aí eu já não sei quanto. Eu faço assim? Ou não faço nada? 2 de 10. 2 de 10? 2 de 10. É acumulativo? Não tem alma, Toff. Ah, não, não é. Temporário não é. Os únicos que tem são corpos animados. Os únicos que tem são só os filhos do Murray. Mas assim, ó. Quando os corpos eles são destruídos pela Lisbeth, que ela desaba um corpo no chão, dá um outro golpe, o corpo esfarela no ar. Quando isso acontece, você sente uma dissipação de uma emanação energética que te lembra um evento recente e muito traumático pra você: a morte de Lena. É como se a Lisbeth tivesse terminado de matar dois deuses. Essa é a impressão que você tem. Nossa. Embora eles não tenham alma, o resquício de aura que é dissipado ali é como se fosse se, aquilo ali fossem os corpos de dois deuses mortos que foram reanimados e transformados em mortos-vivos. É como se fosse o bagulho do Orochimaru, não? A reencarnação pura. Isso. Basicamente. Na verdade, esse bicho ele chama Runefer e é um morto-vivo feito a partir de um deus. Nossa, é um cadáver de um deus reanimado. É o Edo Tensei mesmo. É o Edo Tensei. É o Edo Tensei. É que o Jeff não assistiu todo pra saber certinho. Não, parei no macarrão. É. Como a minha espada tá? O macarrão é foda. O filler de ficar fazendo lame. Nossa, pô, todos os fillers na luta, todos, sem exceção. Então, eu cheguei nos fillers aí e eu parei. Qual filler, né? Porque só tem filler. Acabou, Lisbeth. Vai se mover? O que vai fazer? Ah, se moveu, não. Ah, já se moveu pra bater os caras, né? Isso. Ok. Então é a vez da mancha umbral. Tira a filha do Mullen. Daí. Morreu também. Mancha umbral. Vai atacar o Celerim. Óbvio. Que é o que tá mais na frente, né? Pra falar a verdade, tem eu tudo aqui. Ah, é. Tem a Cieira aqui, né? Então só vai relar na Cieira. É. Vai relar em você, Cieira. Ela vira foi assim, ó. Bolinha de gude, você sente uma bolinha. Quebrou. Olha! De novo. Vamos ver assim, ó. Uau, uau, uau! Quase, quase! Tá, dá 56, você acerta? Toda a carga da mamãe. Acerta. Por muito. Acerta, ok. Save entrou de constituição, CD38. Mas é uma magia? Não, é um ataque. Vai me atacar? Uhum. Bom. Constituição? É. Mas tem bastante, hein? Mais 10 também. É. Mais 20, né? É, mais 20. Cuidado, 38. Tá facinho pra passar, hein? Facinho pra você. Faltou 10, acho, né? Aí, ó. Não, mas eu tenho todos os meus bônus, gente. Ah. Eu não sei quantos são os bônus. É, eu ainda vou ter, tipo, o da Lisbeth, eu tenho do cajado. Uhum. Esses bônus todos permanecem. Ah, então você passou, porque faltava 10. Então passou? Achei. Então mancha não matou a Cieira. Ela tem mais ações? Não, ela só faz isso mesmo. Só? Só. Só, né? Só. Tomando fraquinho. Só um fraquinho. Só, ela toca, desintegra um, só isso. Oi, eu sou um copo feliz. E agora, finalmente, Murren. Copo feliz já é. Foda-se. Lá em cima, Murin. Lá em cima vocês veem o Murin. Surge o pai dele às costas dele. Murin armado e o Neron fica. Vamos, Murin. Dois alvos à sua frente. Escolha quem você atacará. Prometo que eu ficarei sentado no meu trono e nada farei se quiser me atacar. Encerrar com isso definitivamente. Vamos, Murin. Ataque! Ataque, Murin! Vai, seu bunda mole! Bate nele! Vamos, Murin! Me ataque se tiver coragem de arcar com as consequências. Vamos, Murin! Mostre a sua força, mostre a sua coragem, a sua fúria. Vamos, Udur, o sombrio. Me ataque se tiver coragem. Ah, joga os dedos em cima, né? Chamou pelo nome. Ele pode responder pelo nome dele também, né? Então vamos lá. É ação bônus. Vou transformação. Vira o quê? Lobo demoníaco. Oh, vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira, lobos. Eu não sei quem tem mais transformação, se é o Murin ou se é a Ciri. Acho que é a Ciri, né? Pode ser qualquer coisa. Infinita. A Ciri é a época do X-Men. É verdade. Tem até rabinho, né? Tem um pino. Peraí, a Miska tem rabinho? Não, o não. Não, não, não tem. Não. É. O filho dela tem. Mas se é azul? Se eu quiser. Tá. Já pode puxar a característica de uma criatura. O azul dos navios. Ou de um orc. Eu pego e vou caminhando até ele. Uhum. Então eu farei do jeito que você quer. Deixa eu ver o nome dele. É Sharumuk, né? Sharumuk. Sharumuk. Vamos. Eu falo o nome dele também. Quero. Falo em voz alta pro meu. Eu ouço, relaxa. A intenção da minha é ele ouvir também, depois que ele se quebrar a consciência, ele saber também o nome e poder se libertar. Vocês estão teoricamente em pé de igualdade, um sabe o nome do outro. Sim. Mas vamos. Pulou o Rio Vermelho, viu? Quê? Pulou o Rio Vermelho. Óbvio, né? Queremos passar pelo Rio Vermelho. Quero ver a tua força. Só e testemunhar mal, a sua. Ih, o cara vem aqui no. Vê se eu chego. Quanto metro daqui tá aqui? Não, vocês estão a 9 metros de distância só. Você tá nesse, na beira da escadinha ali. Ele tá mostrando. Ah, você não tá no... Esse negócio é enorme, gigantesco. Mas você tá na escadinha ali, você só sobe correndo e chega nele. Ah, tá, eu tô aqui então. Achei que eu tava aqui na perna. Não, não. Ele me puxou pra cá, então. Depois a gente vai fazer esse tabuleiro bonitinho. Atacar ele. Aqui já não tem mais espaço. Opa, caiu. Ah, algum bêbado aí na rua, né? Aqui, relaxa. Parece que é aqui dentro. Parece, mas qualquer barulho aqui na passarela parece que é aqui. Vamos passar lá na frente, né? Alguém aqui. Lá do outro lado da rua. É, nossa, é que parece nossa. Que é aqui. Já custou já. 7,5. Não, são 8. Continua, Grau. 19. É crítico, hein? É crítico. É crítico. Ai, que beleza. É crítico. Então, primeiro ataque é crítico. Então... Ok, amor. Primeiro ataque. Você vai na direção do Neron com tudo, crescido. Crente de que você vai acertá-lo. Porém, o rei está em seu trono. Ele faz o rock. Surge seu filho na sua frente. E é atingido pelo seu golpe. Um crítico no seu próprio filho. É. Fudeu. Oxi. Nossa, vou ter uma faca. O filho sumiu. Tirei o olho. Dano no bebê? Não, vou deter o ataque. Deixa eu ver que ele... É na hora que você vai atingir ele, que o golpe já tá em cima dele, o bebê surge. Eu vou deter o ataque. Como? Esse é o desafio. Como você vai deter esse ataque? Vou segurar o machado ali, não vou acabar o golpe. Como? O como é um problema. Ó, fala depois... o seguinte, ó, tá vendo esse bagulho de concreto aqui, ó? Dá um soco, mas na hora que você tinha faltando isso aqui, você tenta parar. Vai? Aqui, ó. Vai, no concreto. Vai. Depois que a gente aí você no pode PS. Ver as consequências que eu vou ter com isso. Eu vi. Tipo, é a mesma coisa quando você pega uma coisa muito longa. Mas eu quero deter o ataque. Tá. Se eu vou te sofrer um dano, o braço vai ser ferido, alguma coisa do gênero, aí beleza. Ok. Mas eu quero terminar o ataque. Ok. Então você vai jogar um saving throw de destreza. Um reflexo. Relaxa, mano, você vai acertar só 50% do seu filho. Os outros 50% vão ficar no chão. É crítico, viu? Vai pegar fogo ainda. É verdade. Mas não tem mais bola de fogo. Não tem mais bola de fogo. Saving throw de reflexo, de destreza. Olha, Xian, tira um 20 aí, vai. Puta merda, mano. Justo 20, Xian. Destreza, mano. 20, Xian, tira um 20 aí, vai. Cara. Agora você entendeu? O primeiro movimento. Existe um motivo pra ele se vincular ao tabuleiro. Ele é o rei, sempre. O rei está no trono. 17. Quando o rei não se mexe, tem o rock. Mas não é só isso, né? Não é só isso que é. Sempre que o rei está em xeque, geralmente uma peça protege ele. Aham. Também. 17. A torre foi proteger o rei. Chupinho mas... de fly. Igualzinho. 17 é não, ter, não soma nada, né? Quando não tem a. Ou soma só o bônus? Destreza, meu irmão. Zero, é, soma só o destreza. Então salva a guarda, tese resistência. É, uma só falando tese de 7, 23, sem bônus 23. De companheiros. Hã? 23. Eu não 23. Tenho, eu não somo tem... proficiência. A CD é? Todas. 43. 43. Faltou um, mais um D20 cheio aí. Lide com isso, se vira. Puta, eu dei todas as dicas pra Ciel, hein? Silêncio. Eu não ligo. Não ligo. E aí, amor? Gente, não é por nada, mas tô sentindo que meus costas estão mais leves. Gente, o filho do Murray sumiu. Eu tirei o olho dele ali um segundo, eu juro pra vocês. Caramba. Foi pro pai. Tirei os olhos dele. O pai tão. É, no caso ali tá o. O filho tá. O que eu posso fazer, mano? Joga os dedos. Se contendo com a minha. Não, eu não quero, filho. Não vou. Não vou aceitar isso, não. Né? Eu tenho que usar todas as minhas exaustão pra. Pra não deixar isso acontecer. Ó, se fosse o Five Rings, é só você jogar os danos e escolher os menores dados. Eu não queria falar, não, mas eu acho que ele deve ter um de vida. Ah, então. Deve ter muito mais que isso, né? O cara jogar um D12 você não tem já um pontinho heróico, Champs? Não, não tem. O que você ganhou? Sei, libertar o meu filho. É verdade. Só que okay. Eu soubesse que isso poderia acontecer, eu não tinha libertado, porque daí ele teria resistência, você caralho. Você quer usar meu ponto heróico? É. Não pode, ele tem que usar os dois. Mas aí eu não sei se ele poderia, porque a gente não tá no mesmo ambiente. Pode, galera, caralho. Quê? Você jogou o quê? Pode. Pode o quê? Dar o ponto heróico. Pode, fazer pode. Fazer uma ceninha, tipo, falar alguma coisa. Tá bom, a hora de vocês ajudarem o Murin é agora. Então. Criatividade tá na mão de vocês, é. Porque... Então vamos lá. Se nada for feito, a o Toph... filho morrerá pelas mãos do pai. A Toph comenta que não tá sentindo o filho do Murin. Uhum. Eu olho... Você tá às costas da Toph? Tá. Tá. Tá. Você vê, né? Você olha pra trás e o molequinho desaparecendo. Eu tô em cima do celeirinho ainda. Eu tô em cima do celeirinho. Eu falei, tô em cima dele. Eu protegi melhor a molecada. Falei. Exato. É, não adiantou não. Alguém olha pra cima na hora que a Toph fala isso? Gente, não é por nada. Vocês veem o bebê surgindo lá na frente e o Murin. Vocês lá embaixo vêm em câmera lenta, o Murin. Bebezinho aparecendo, machado indo, Murin. Ele fazer o lampejo da onipresença, fazer aparecer você na frente do, na hora, no instante momento e o da fazer o seu clone aparecer ali e bater o tomar o dano. O ponto herói. Eu vou fazer o lampejo da onipresença com o ponto herói com a Lisbeth na frente. Mas qual que é o alcance disso? O ponto herói é o que ela quiser. Não, o ponto herói é pra fazer o lampejo agora que não é a vez dela. Não, ela pode usar a cartinha pra ser a vez dela. Mas isso é pra quem não agiu nesse turno ainda. Eu não agi nesse turno ainda. Como é que agiu? Acabou o turno. Já pode agir. Não, acabou. Então, mas acabou. Não é o último do turno. Acabou o turno dela. Acabou o turno dela. Então, meu turno praticamente já foi. É nessa rodada. Não. Meu turno tá acabando. Uma criatura que ainda não tem agido nessa rodada perde seu turno. Vocês estão me roubando! Ah, é o contrário. Vocês estão me roubando infinito. Não, não era esse. Tá ali, ó. É, tá aí, tá bem baixo aqui. Estão me roubando na cara dura. É assim ele. É, daí, é. Não, quer saber? Tó, te dou essa carta, amor. Taca com mais três. É só... Não sei onde que tá. É só digníssimo aí que tá roubando. Não, vocês leram a carta. Sim, eu li, mas cadê? Não sei também, mas... eu acho que essa aqui, tá bom, vai ser essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu acho que essa é a solução. Ah, não, essa daí é que você tem dano. Essa daí é que você tem resistência a qualquer tipo de dano. Não, caralho. 18 metros, chega lá. Não, acho que o ponto é não. É, não, mas tem não, é a reação. Ô, gente, tem ponto herói aqui, tem ponto herói aqui. Vocês podem combar os ponto herói. Tem, porque foi mais uma pessoa que leu. Eu lembro que é. Se você não agir nesse turno, usa essa carta e age. Uma coisa assim. É. Como era essa? Roubância. Ah, quem dera. Tá, tem um ponto herói aqui. Você não quer usar um ponto herói pra usar essa carta no Neron? E cancelar o Rock? É, pode ser. Não. O mestre não vai deixar. Não pode ser, não. O que vocês estão querendo aí? Cancelar o turno do Neron. É, já que essa carta é a nossa, a gente vai cancelar o Rock. O que, que é? O Neron é o Silvio Santos? É, o Neron não pode agir. Não, o Neron perdeu o turno dele, ele não tá fazendo ação, ele tá quieto no trono. É, quem tá fazendo ação é ele. Mas é uma reaction. Não. Como não? Isso é um gatilho, isso é uma contingência. Só pra não ser reaction, ele tá inventando um novo nome. Não, é magia. Isso é magia, contingência. Ah. O negócio fica preparado, quando surge o gatilho a coisa acontece. Eu falei pro seu, Silvio Santos. Okay. O Neron podia estar dormindo. Ia acontecer do mesmo jeito. Tá, ah, então usa essa carta aqui. Não, essas pra fazer um aliado e errar o ataque. Já foi usada. A Lisbeth conseguiria fazer viagem. Já foi usada. Fazer um aliado e errar o ataque? Como é que carta bosta? A carta faz o inimigo errar o ataque. Aí usa o ponto heróico pra. Ele é forte? Vamos todo mundo pra lá, vai. Todo mundo! Tá bom, brincadeira. Não, você quer ficar com o jarro? Vai. vamos nós três pra lá. Top junto. Vai botar a criança, eu vou outra criança, velho. Já não cuidei de uma. Vai, criança, vai teleportar do mesmo jeito. Vai teleportar do mesmo jeito. Mas peraí, peraí, peraí. Tem controle pela calma do meu filho. Tem mais controle pelo meu filho, porque ele tem fora da ação, alma okay. E joga alguém na frente do muro, ela, né? Ela não, aí ela consegue usar a habilidade aí dela. Ah, o lampejo do onipresença. E agora ela tem alcance. Você quer mais alguma coisa? Eu quero, com certeza. Com certeza. Caralho. Com certeza eu quero. Porque assim, fazer o teleporte, fazer o lampejo, são ações. Uhum. Duram 6 segundos cada ação. A Lisbeth só vai poder fazer depois que o Selene fizer. Ou Sim. seja, 12 segundos depois. Em 12 segundos, o Murray fatia o filho dele 14 vezes. Vamos ver, joga o dano. E se for dois filhos, né? Então, ok. Ações válidas. Agora quero que vocês me descrevam como vocês vão fazer isso no timing correto pra salvar o bebezinho. O Ítalo. Salvar o Ítalo. O Ítalo americano. Ítalo brasileiro. Dá um grito também no Murray. Vai! Seu filho, tipo, será que a gente notou? O bebê aparecer antes dele perceber isso? Provavelmente, né? Porque ele tá mais. Ah, tá. Teoricamente, tá, essas coisas não vão conseguir salvar o filho do Murray. Tá. Não vai dar tempo. Eu posso dar um teleporte na frente do Murray e eu tomar o ataque? Ignora o lampejo dela? Ignorando o lampejo dela? É. Aí daria. Eu assino isso por eles. É. Quase, quase. Melhora um pouquinho esse tempo aí. Não são mais 12, são 6 segundos de delay. Melhora um pouquinho isso aí. O que mais vocês me oferecem? Eu não ofereço lá, já ofereço. Consequências, consequências, quero consequências. Ah, vá, um dedinho pelo menos a criança vai querer. Consequência no Celerinho ou consequência. Ou consequência no Murray? No Murray, né? Consequência em mim. É. No Murray? Lógico. Ok. Consequência em mim. Então, beleza. Se tiver com a criança, a consequência é porra. Eu tô apontando. Agora não tem pra quê a consequência em mim, né? Consequência na criança. Teleporte na frente pra você tomar o dano, beleza. Isso. Agora você quer ficar ou não? É só uma opção. Quero ficar lá embaixo. Então fica lá. Devolve ela. Boa, dois contra o vaso. Legal. Eu tava aqui. É isso. Sétimo. O problema não é nem o vaso, é a criança, é expor. Mano, ela vai ser teleportada daqui a pouquinho. Fica vendo. Não, ele não pode fazer rock com a rainha. Mas a rainha vai até ele. A rainha é só se o peão voltar pros jogos. Peão, não tem mais peão ali. Tem um bichão, né? Nós matamos algum peão? Não. Então... Eu não usei os peões. É. Mas seria legal usar o peão e fazer um peão promovido. Né? Ia ser da hora demais. Então, não tem peão. Pronto, acabou. Mas eu deixei uma surpresinha pra vocês. Não quis dar todos os spoilers. Tá. Vocês se teletransportam, então. na o frente do morto. É só... batendo no bebê, dele. O bebê sai voando. A Lisbeth agarra o bebê no ar, se passar num save, numa salvaguarda de destreza. Então só um herói pra passar automático. É, porque... Pronto, não, faz o teste primeiro. É, se falhar, gasta o ponto pra catar heróico. O bebê, que na hora que o acelerinho surge, buf, dá aquela bundada, o bebê vai voar. Não é, só isso já era pra ele matar o bebê, né? Meses? Mas porque eu vou ignorar. Se tiver pouco, a mulher vai usa... explorar. Tem um ano. Usa... Tem um ano? Não corre, não. Sim, vocês ficaram um ano no plano lá fora. Usa... Não, a gente ficou um ano no plano lá dentro. Mas, alguns dias só. Tem alguns meses, né? Vai, vamos pôr que então, tem um tá mês, bom. Vai. Vou jogar três com, meses, com inspiração. Não posso gastar mais, mas tudo bem. No máximo. É. Você consegue perder todos os seus dados na mesa. E o Murray, você vai tentando deter com tudo a machadada. Tentando impedir, sem torcer todo e... quebra seu braço. Você tem 19 de bônus. Braço direito quebrado. Deu 28. 28. Podia ser o esquerdo, não, velho? Não, direito, é pra fuder mesmo. Pra você não ter como atacar. 28 na destreza. 28, o bebê vai voando, a Lisbeth se estica. Caga o bebê. E a espada grita, mata, mata, mata, mata. Eu acho que tava melhor lá embaixo. Segura. O Nerão. Não, malditos. E o Moringa, ele vai tentando torcer o braço assim, bate, resvala assim. No seu couro, Celerinho, você vai tomar o dano, óbvio, né? Acerta você, mas o Murray, ele vai tentando segurar, né? Na hora que bate, pega de mau jeito, você vê o braço dele dobrando assim e dando uma fratura exposta. Tá. É, vai tomar um dano também aí, cara. Vai tomar dano também. Então vai lá, Murray. Joga o dano no Celerinho, por favor. Seu filho está salvo. E a consequência é uma fratura exposta. Vamos lá. Quanto que eu dando uma fratura exposta? São 3 doídos. Você perde a força de um braço. Ah, deve ser 100. Dá 100 de dano aí, no mínimo. Sei que vai ser 50. Não, tem redução. É, sua resistência é só lá de fora, de dentro pra fora não tem. Quantos dados você quer jogar? Eu não sei qual é o seu ataque, cara. Você precisa me falar, parceiro. Foi da hora. É 7 de 8, né? Arma, né? 2 D8, okay. Então são 5 D8. Não, 7. Dobra, vira 4, soma 3. Caramba, quanto ele vira a volta? Aí, meu, ele vira. O crítico, ele é triplo. Eu não imaginava triplo, nada. É triplo o dado que eu jogo. Nada. Porque é o crítico normal, mas eu tenho. Engoliu já. Seu ataque selvagem, que ele adiciona mais um dado no só engoliu porque o Gui falou, ah, dá pra você engolir. 2. É, porque eu não sabia, são né? 2 D8. Tá em inglês, eu não... Claro, soma mais 3. Mais 3 do Bárbaro. Você do ser humano pra baixo, bárbaro, agora soma 3. Ah, é? É legal. Até, acho que é até um pouquinho maior se marcar, mas ele engole. Mordeu ou engoliu? Eu acho que vai ter atado. O que ele faz é isso, que ele comendo. Ele acorda com fome e sai comendo tudo e dorme. 3 D8 da... Come o mundo, deita e dorme. É tipo uma Majin Buu. Esse daí só dá quando é crítico. Ou dá no dano normal. Dá verdade. No normal também. Faz metamorfose, é transforma já em chocolate. Mais 6. Aí ia ser legal. 13 de 8. 13 de 8, ok. E quanto você tem de fixo? Mais 25. Não falei pra você que parecia 50. A cartinha do Yu-Gi-Oh lá? Mais 25, 75. Muito parecido. Eu queria saber do que 37. É isso daí. Porque tem uma foto, a foto original dele é esse jarro de verdade em cima de uma mesa. Eu não sei se algum artista fez, se algum jogador fez de zoeira pra usar, ou se é um artefato que foi encontrado em algum campo. Eu não encontrei informação. Então, isso aí apareceu porque é um meme de RPG que, tipo assim, os jogadores olham pro vaso e perguntam, será que ele é mau? Será que é um artefato maligno? E aí, o artefato, a foto do jarro. Será que é? É tipo a gente. Com infernal, né? Tipo com infernal. Tá, agora, quanto de dano eu tomo? Pra fratura. Então, eu não sei. Eu gostei do 100, né? Caralho, que magia que poderia ser? Dedo da morte? Não, é uma magia que... É um dano considerável, porque é uma fratura exposta, né? É, pode ser um dedo da morte. Isso aqui tem a magia, quanto que é? Tem uma magia que incapacita. Eu não decoro, Brad. Mas eu tenho que ver aqui. Tem, mobilizar a pessoa. Não, isso não incapacita, né? Não, incapacita. É incapacitado, você fica paralisado. Não, é incapacitar que eu digo não na regra. Incapacitado o cara fica. Mas é pouquinho, 7d8 mais 30 são o dedo da morte. A gente tá nível épico. Mas é uma fratura, do mesmo jeito. Não, tá assim, mas tá o ataque que ele tá dando. Então toma aí, 7d8 mais 30. É diferente se você tá uma fratura exposta, por exemplo, num acidente de moto, acidente de carro. 7d8 mais 30, sem resistência. Então joga aí 7d8 mais 30. Joga aí no app, vai. De moto, você morre. Não. O de quase. Vai dar 62 no total. 62 de dano, então, Murray. Ah, tá sim. 62 ou 72? 62. Ataques, né? Porque vai estar meia dois. Fraca. É, pode ser. Então, 500 de... Não, peraí. Não, faz assim, não. Vou te ensinar, dá licença. 62. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Olha que fácil. É sensacional. Abaixo de 100 dá pra você fazer. Agora quando é dano alto, esquece. Não, eu dou 14 clicadas aqui, é 140 de dano. Não foda-se. E 326? Vai. 30 clicadinha. Vou recuperar minha vida inteira. Não tenho meu ponteiro pra recuperar. Você tem vida pra caralho! É, você que tá reclamando aí. Você tá na transformação, ainda. Você tem vida normal. Tá que nem o Carlinho já. Eu só tenho. Carlinho, foi engraçado. Mano, por que você não salvou na época que tava morrendo também? Ah, quanto de vida você tinha? 30. Os caras estão no terceiro nível. A menos que seja tormenta, aí tudo bem. Ok, isso foi o turno do Morin, então. Ok. Eu acho que tá na hora da gente parar. Sim. Né? Porque ele dá a machadada, ele tenta ao máximo deter aquilo, não deteria pra salvar o filho o suficiente. Torce o braço ao máximo, quando se choca no celeirinho, né? É aquele impacto final que rompe o braço dele, rompe os tendões, dá fratura exposta. O celeirinho toma aquela machadada gigantesca. A Elizabeth consegue resgatar o filho, tá com o filho em segurança nos braços. Mais uma criança pra você dar de mamar. Deve ter leite ainda, né? E o Neron, enfurecido putaço, ele finalmente se levanta do trono e ele fala pra você: agora vamos acertar nossas contas. Só que na próxima sessão. É melhor fazer o que eu quero fazer. É isso, galera. Por hoje, chega. E o que, que você quer fazer? Espero que vocês tenham se divertido, porque eu me diverti pra caralho. Ó. Sim. Eu vou um ponto heróico, que eu não tenho. Na próxima sessão eu vou ter. Eu vou fazer.